truth I fear. My heart is beating, I can't see clear. How I'm wishing that you were here. You said you follow me anywhere, but your eyes tell me you won't be there. I gotta learn how to love without you. I gotta carry my cross without you. Stuck in the middle and I'm just about to figure it out without you. And I'm done sitting on without you. Fuck, I'm going up without you. I'm gonna tear this city down without you. I'm going body inclined without you. Playlist Energia 97. You're my discretional sin. I feel you on me when I touch my skin. You got me hooked and you're reeling me in. And I look in your eyes, I'm on the edge. You're on my mind like a song that I can't escape. Don't know how many da-da-dums I can take. I need to know if you're feeling the same. Is it too late? But now it's hard to breathe. Pouco Primo Rico com Thiago Nigro na Energia 97.

Tá no ar, Estádio 97, aqui na Energia 97 FM. Oferecimento clássico do dia, McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$ 8,00 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo X-Burger por apenas R$ 8,00. Aproveite! Cadê minha vinhetinha do Mac? Cadê? Boa, McDonald's! Também é oferecimento de Amanco, sem dor de cabeça na obra? Use Amanco, a marca da inovação! Amanco, seja bem-vindo aqui no Estádio 97. Amanco! Esse é um novo toque de telefone aqui do Estádio 97. Sejam bem-vindos, boa tarde! Opa, boa tarde! Boa tarde! Beleza boa aí, tarde, gente? Brasil. Beleza, e aí? Todo mundo já aquecendo os tamborim aí pro carnaval. Toma aí. Reco, reco, bolonha e azeitona. Tá é isso aí. Em ordem, né? Muitas marchinhas hoje ainda no Estádio tem. 97, aquecendo aí o seu carnaval. Marcão, vai passar o carnaval onde? Eu vou estar aqui em São Paulo, Sombra, amanhã. Vou pro AMB, aí vou pegar um camarote bom lá e depois na segunda-feira estarei em Valinhos. Por que o seu irmão não vai te levar? Ele que conseguiu um camarote muito bacana no Rio de Janeiro. Ah, meu irmão é paneleiro, né, mãe? Eu falei pra ele, mano, pá, de repente não tem um esquema pra nós colar e se envolver. Aí ele, puta, mano, até tinha, mano, mas eu já envolvi o Ale Oliveira. Ele não levou você. Aí eu fiquei um pouco triste. Sombra, não, você não vai falar agora, não. Esse mau caráter aí, esse bandido. Até inclusive quando eu ia pra praia nos finais de semana, aí sempre chamava esse mongoloide pra ir, ele não caía. Ah, é? Sabe aquele convite meio, tô convidando pra não ir, ô Sombra? Tipo em cima da hora? Você não vai, né? Pra ir, tipo, pô, tô vendo o cara arrumar a mala faz 2 dias, né, mano? O cara não falou nada. Com a mala já arrumada, né? Gato do xereque. Aí o cara que tá ligando o carro pra tirar da garagem e fala, ô, mano, você não quer ir? Marcão, é assim, arrumou, 2 dias já tá arrumada, a mala lá no quartinho de vocês e tal, não sei o que lá. Aí chega, ele atende uma ligação. Ah, é, mano? Moiou? Você não vai? Ah, tá. Pô, que pena, hein? Queria tanto que você fosse e tal. Ah. Bom, não falou nada. Fica pra próxima, fica pra próxima. Ao invés de pegar um rolê na praia no final de semana, o mano desliga. Pra academia. Então vai. Mas aí o mano desliga o telefone. Desliga o telefone e fala assim. Aí, Marcão, vamos? O cara aí não vai mais aí, ó. É, o brother não vai. Abriu uma vaga. Aos 48 do segundo tempo. Caramba, hein, bicho. Que fase. Sobrou uma mala, né? Não, e sem contar que assim, ó, o cara era raiz, né? Aquele mano roots, né? Já foi, né, meu? É assim, ó, Rua Togo, ia lá na Caviões, lá no meio do carnaval. Não, viagem na Praia Grande. Ah, não, ele tá no camarote, na Sapucaí, vendo a Ludmilla cantar. Esse pré-carnaval, eu tenho um agradecimento muito especial pra fazer. A quem não me convidou pra camarote nem nenhum. Muito obrigado. Obrigado por não me chamar, né? Obrigado por não me chamar pra camarote nenhum. Você entendeu? O bloco do Tô em Casa vendo boas séries e ouvindo energia tá todo, tá toda, cara. Ô, Vieira, antigamente meu irmão, ele colava lá na Gaviões, pá, não sei o quê, correria, empurrava carro. Agora pergunta como vai ser o carnaval dele agora aí no Rio de Janeiro. Como que é? Ele vai falar, pô, mano, você sabe o que aconteceu? Você fala, pô, o quê, mano? Pô, tropecei no pé da Grazi Massafera, esbarrei na Marina Rui Barbosa e quase derrubei a Isis Valverde, mano. Caí de boca na Cleo Pires. E aí é pior de tudo, você fala assim, caraca, todas essas gatas aí, você foi pra cima, não, eu tava com a Thaís. É, mas na boa, você sabe como é que o mano mas vai... Mas você faria, peraí, ó quem quer falar, ó quem quer participar, o mandar. Esse otário aqui nem pra jogo ele vai. Isso é tudo verdade. Pago. E aí, Vieira? Mas o Vieira, você ficou triste. Aí. Depois da naba que o Real te deu. Aí. Ainda por cima é um pau mandado. Você tá casado, mas não morreu. Ainda por cima é um pau mandado. Você tá casado, mas não morreu. Que caganeira, aí. Nossa, seu tricolor. Em Abu Dhabi, Luan desapareceu. CR7 foi pra bola e o Groi não defendeu. Em Abu Dhabi, Luan desapareceu. CR7 foi pra bola e o Groi não defendeu. É bem por aí, é bem por aí. Pau mandado. Agora, o mano vai pra esse carnaval nos camarotes do Rio de Janeiro com aquele monte de globais. Já pensou? Mas ela é mais global do que gente. Vai tanto global, mas ele vai, cara. Não, o mano, ele chega no camarote, ô Sombra, parece que entrou no Projac. Não, ele vai com aquela máscara, ele vai vendado, assim. E a Thaís vai narrando o carnaval, olha, agora tá a escola tal, Vai ouvindo aí o samba enredo, mas não olha pra lugar nenhum. Ah, cara. Que coisa, hein, meu? É só chutinho na canela, né, Marcão? Ah, só aquele beliscão, manja, viu? Só beliscada, né? Falar nisso, cadê o outro pau mandado? Quem manda no relacionamento sou eu, bacana. Cadê o outro pau? O verdadeiro pau mandado do estádio aqui. Tá chegando. Tem dois pau mandado, né? Master aqui, né? É, o medroso, né? O Vieira e o Alê. E o seu Bar? Você não fala nada do Bar? É, o Bar também é. Tudo bem, mas é que o Bar, ele é da produção. Então, falando assim, entre os essas pessoas assim por exemplo, só que assim, o RG é um puta folião, não tá aqui hoje. Folião. Aliás, vou dizer uma coisa, hein? Meu, a mulher do RG é um puta pau mandado dele, hein? É verdade. Ô, dona RG, vamos elevar isso aí, meu. O RG não pode ser tão dono da situação assim. Não pode se submeter às vontades do RG, não. Ela já tá lá no... Vai desfilar hoje, né? Esse machismo imbecil e cretino do RG. É, que nasceu na década de 20. Um machista cretino aí, esse RG não, número 2. Não, não fala assim. É verdade. Fala aí, RG número 2. Vamos às manchetes do Estádio 97 do Santos, seu Bentinho. Ou te atravessei, atravessei o samba aí? Atravessou o samba. Então escolhe aí. Ah, vamos ao Corinthians. Coringão. Tudo alvinegro. É que tinha preparado aqui meu esboço. Esboço. Passaram meu esboço. Vamos ao Corinthians. E aí, mano, ó. Hoje abre hoje, beleza. Hoje abre o carnaval o Corinthians, lá na minha terra, lá. Ah, é? É. Lá em André, Santo André, lá no Ramalhão, vulgo estádio Júnior José Daniel. Eu não conheço um André que foi santo. Oi? Eu não conheço um André que foi santo. Não tem mesmo. Nem André no plural também. É. Mas, ó, vamos lá. Hoje o Corinthians tá confirmado aqui já. O Cali tinha confirmado. O jogo é às 19 horas lá em Santo André. É o Cássio, é o Fagner, é o Balbuena. Pedro Henrique. E o Juninho Capixaba. Tá muito doido. Aí vem o Gabriel. Aí vem uma linha de quatro aqui. É, Romero de um lado, Jadson, Rodriguinho no meio e Cleison na ponta. E o Júnior Dutra, que vai se firmando aí no ataque do Corinthians. Pra ganhar do Santo André, mano, tá fácil, hein? Duas coisas aí, Bento. Hoje é o que o Corinthians tem de melhor e o Carille vai colocar em campo. Nossa, tô podre aqui também. O que você tem? Tá ruim, mano? É, tô rouco, cara. Eu também tô podrão, cara. Tá todo mundo podre, hein, velho. E só pra completar, viu, mano, o Henrique tá relacionado pra essa partida também. Era isso que eu ia citar também. O zagueiro Henrique, então, ele foi relacionado pra esse jogo. Pode estrear. É, ainda vai demorar um certo tempo pra que ele possa aí concorrer com o Pedro Henrique aí pela vaga, porque o Henrique tá mal fisicamente, né? Ele tá fazendo um trabalho aí de recuperação muscular. Mas, por enquanto, até ele conseguir, inclusive, depois tomar a vaga do Pedro Henrique no campo, eu acho que vai demorar um certo tempo. E já tem uma conversa aí, Bento, inclusive, para um possível retorno do Ralf, cara. Apareceu forte, né, mano, hoje. O Ralf é um jogador que está sem clube, é desde o ano passado, acabou o contrato dele com o clube chinês e o Ralf está no mercado. Então, empresários do Ralf e membros da diretoria do Corinthians aí vão começar a conversar com a possibilidade do aceno do Ralf em poder voltar. O Ralf que jogou uns 5 anos no Coringão, né, Bento? Jogou. Foi bem, né? Acho que ele chegou em 2010, eu acho. 2010 ficou até 2015. Ou chegou em 2011, ficou até 2015. Mas ficou aí, em torno de 4 ou 5 anos aí. Ralf marcou história, gosta, né? Mano. Ele foi muito bom jogador no Corinthians, gosta, né, Motinha? Não, mas a gente ninguém sabe como é que ele tá hoje, então, né? Cara, Motinha, na boa, o Gabriel tá jogando muita bola. Se você fala, Ralf, a torcida do Corinthians aí tem um carinho imenso por ele. Sim. Mas eu não sei até que ponto que é tão vantagem investir num jogador que já tem uma certa idade e possivelmente não vem pra ganhar pouco. O Ralf é um zagueiro, é um jogador que pode atuar tanto de zagueiro quanto de volante. Ele jogou no Corinthians de volante, mas ele quebrava o galho muitas vezes até como zagueiro, quando perdia alguma peça, enfim. É um cara ali naquele setor defensivo que pode fazer várias funções. Mas na boa, cara, o Corinthians ele tem hoje Gabriel, só tá jogando com um volante. O Corinthians ele tem o René Júnior, que pode jogar de primeiro volante também. O Corinthians ele tem algumas outras opções que poderia usar no setor também, inclusive o próprio Camacho, que apesar de ser um volante de saída, mas ele pode jogar fazendo às vezes de primeiro volante também. Então acho que o Corinthians hoje, se ele tiver dinheiro pra gastar pra cacete, contrata o Ralf, que é mais um jogador. Apesar de eu não gostar daquele cara que já fez um certo sucesso no clube e foi embora. Eu acho que quando o cara volta não joga a mesma bola. E temos exemplos aí, números pra poder apontar, Elias, Christian, enfim. Mas o Corinthians hoje, Motinha, pelo que me consta, é um clube que tá, teoricamente, numa situação financeira aí, pra não dizer desconfortável, tá ali no limite. Então, se tiver que investir um valor pra trazer alguém, eu acho que tem que investir no camisa 9. traga um camisa 9 de peso, um cara que venha para resolver. O Corinthians hoje depende muito mais de um centroavante do que de um volante. Que vai resolver mais os problemas do Corinthians, né? O Andrés é o presidente do clube, ele já deve estar ciente das finanças aí, vamos ver o que acontece. Mas depois, se contratar o Ralf, não me vê com aquele papinho, agora não tem dinheiro para contratar centroavante. A prioridade do elenco hoje é o centroavante. Mas como o Bento bem disse, hoje tem Corinthians Santo André, às 7 da noite aí, tá bom? Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se o Ralf vier, tem que pagar direitos econômicos? Não, Sombra, porque ele não tem mais vínculo com nenhum clube, mas ele vai pedir luvas, evidente, como sim, qualquer outro jogador que está sem contrato. Mas as luvas não se equiparam, por exemplo, a um montante como o Flamengo teve que pagar pelo Dourado, não é verdade? Às vezes teoricamente, você tem, sim. Às vezes você tem 3 milhões para dar de luvas, mas você não tem 10 para comprar os direitos econômicos de um jogador. Verdade. Então, por isso, é talvez, tá um Ralf não centroavante. Mas é que tá, Sombra, o problema do Ralf me vi é que agora aquele na tipo de jogador de... que tá voltando da China. Um cara que tá jogando na China, o Ralf, se eu não me engano, salvo engano, o salário dele lá era de 1.200.000 reais por mês. Sei. Tá na cara que o cara que vem pra jogar no Brasil, ele vai ter que se adequar à realidade. Mas ele pode falar, Sombra, beleza, eu abro mão de 50% do que eu ganhava. Ainda é caro. Como é que você paga 600 mil reais pra um volante? Ah, o é Jusilei, ele baixou aí bastante, viu, mano? Ficou bem menos. Então, mas o Jusilei, ele não tava com esse nível salarial do Ralf, né, Sombra? Quê? O Jusilei ganhava uma milha lá, mano. O Jusilei ganhava aí uma milha. Ganhava. Ganhava, mano. Sim, senhor. O Hernanes ganhava 2 e o Jusilei ganhava 1. Então, o Ralf, salvo engano, gira o salário dele em torno de 1.200.000 ou 1.500.000. Mas, enfim, tá na cara que ele vai ter que se adequar. Sombra, hoje, 300 pau pra um volante já tá muito bem pago. E sem contar que o Gabriel tá jogando muita bola. Se você traz um Ralf numa dessa, você traz mais um jogador de qualidade pra ocupar uma função que você já tem um titular absoluto que tá jogando muita bola. Por exemplo, imagina hoje, o Ralf chega e o Gabriel vai pro banco. Você desperdiça dinheiro contratando um jogador pra atuar numa parte defensiva do campo, tudo bem que ele é bom. É um bom volante. É um cara que, meu, não dá pra falar mal do Ralf. Torcedor do Corinthians tem um carinho imenso por ele. Mas a prioridade hoje do elenco é o ataque, cara. A função do centroavante, o Corinthians tá carente. Mas enfim, o Andrés, ele deve estar ciente do que ele tá fazendo. Certo. E nada ainda de centroavante, você apoiou, mano. O Andrés, agora aguenta aí, pega o Ralf aí, ó. Não, mas ele deve estar ciente do que ele tá fazendo. E até o próprio Carille disse que a prioridade do elenco é o centroavante. É investir no ataque. Então, Sombra, eu prefiro pagar aí, se tiver que pagar 500 pau aí pra um centroavante que venha pra resolver, paga lá na frente, não paga lá pra trás. E nem o nome, mano, nasce no front... Então, Motinha, é complicado ainda. O Corinthians, ele tá investindo ainda aí também na contratação do Marlon, aquele zagueiro que tava na Ponte Preta. Jogou bem até o ano passado. Ele pertence ao Cianorte. Inclusive, os empresários dele naquela oportunidade estavam forçando a barra para que ele pudesse vir pro Corinthians, na época que o Corinthians acabou perdendo o Pablo. E houve lá talvez um desentendimento, vamos colocar assim, entre os empresários e o clube detentor lá, que é o Cianorte, né, que tinha emprestado o jogador para a Ponte Preta. Os caras tinham pedido 2 milhões de reais aí por 50% do atleta, mas aí acharam muito caro, todos os clubes que tinham qualquer tipo de interesse, e ninguém acabou indo para cima. Então agora a água bateu na bunda, o Cianorte viu que o jogador vai perder mercado, vai perder talvez a chance de ficar numa vitrine de um clube grande, e aceitou negociar novamente. É mais um jogador que pode vir para recompor ali esse setor que agora ficou desprotegido com a saída do Pablo, viu, Motinha? Uau. Que eu, sinceramente, mano, não confio muito no Pedro Henrique, não. Aproveitando a manchete, o Igor Mendonça mandou mensagem através do nosso site perguntando se o que tem de verdade no possível interesse do Corinthians no Ábila, que estaria descontente no Boca. Eita. Olha, desconheço, Sombra. Desconheço, mas eu sempre fui fã do Ábila. A época que ele tava no Cruzeiro, inclusive, eu achava ele muito bom jogador, cara. Ele é habilidoso, achava muito, né, bom jogador. O cara lá é goleador. Ele perdeu uns gols no Cruzeiro lá, a torcida ficou meio brava com ele. Mas é bom jogador, também gosto. Olá, boa tarde, tudo bem? Mas eu te conheço por enquanto ainda a informação. Ah, o Ale chegou aí? O Ale chegou. Tá sem voz, mas... Olá, ele vai depositar um dinheiro na caixinha aí, porque jogador, quando se atrasa no treinamento, tem que depositar um turno na caixinha. Olá, eu sou o Alê. Olá, eu era o Alê. Não é mais. Falou em caixinha, pagar a caixinha, não sou mais. Tá valendo ou não? Tá valendo? Tá valendo. Ó, que time que ele tava jogando no Boca? É. Sim. Aquela boca sem dente que eu beijava, já está de deitadura. Como é que tá, rapaziada? Ô, Sombra. Eu só queria, pra finalizar a manchete do Corinthians ainda, dar um recado pra esse mau caráter aí. É que aí quando eu falo mau caráter, todo mundo já acha que é com ele aí, né? Não, mas é o meu irmão. Ah, é teu irmão. Não, pensei que era o outro. É o meu irmão. É, porque esse vagabundo, esse vadio... Nossa! Vadio! Não fala assim que ele gama, hein? Pois família. É, recentemente ele veio querer dar uma pedrada no Corinthians, porque funcionários da empresa de segurança que prestam serviços no Parque São Jorge, inclusive funcionários esses que não são do Corinthians, viu? São terceirizados. Terceirizada. Eles acabaram recebendo seus salários, a empresa pagou os salários dos caras. Mas quando é pra atacar, esse vadio, ele vem e traz a notícia. Vadio. Agora quando é pra dar a notícia correta, ou seja, o outro lado, quando há o pagamento, ele não traz a informação. Não, mas nossa, eu não quero deixar o ouvinte do Estádio 97 carente de informações. Então eu tô falando aqui. A empresa terceirizada aí que presta serviço ao Corinthians aí com relação à parte de segurança, ela quitou os salários atrasados aí com os funcionários dela. Nossa. Então, mas não fez mais que obrigação, né, mano? Não, você não falou mal do nosso irmão. Quem falou mal quem, do nosso quem irmão. Quem poderia ter feito a obrigação seria o senhor, que inclusive não trouxe a informação. Mas é manchete do Corinthians, mano. Você quer falar do Corinthians? Poupa a voz, mas você tá ruim. Quantos dias tem um mês desse pessoal aí? Isso aí que precisa ver quantos. 69. 69. É. 69, meia grada. Gostou do 69? Pra mim, a maior prova de reciprocidade que existe no mundo é o 69. Eu também acho. É verdade, olha aí. Né? E não é aquela coisa assim, você faz agora pra receber amanhã. Não, na hora. Faz aqui, paga aqui. Faz aqui, pega aqui. Ô, mano, o Zé Fontinha falou assim, por favor, informe o mano. É. Nossa. Que ele gosta muito de você. Muito obrigado. E não fui irônico, é verdade. Ah, é? Agradeço. Quem é que não gosta do mano, cara? Eu não gosto. Hã? Eu Ale, eu acho. Eu amo o mano. Eu te conheço, Alexandre. Você ficar na casa dele, Ale, lá no Rio? Não, eu não tenho roupa pra entrar na Barra dentro do Tijuca. O Zé Fontinha falou assim, ó, pra você já espalhar nos camarotes do carnaval a seguinte informação. Ávila esquece, sem chance. Então, eu não tava sabendo dessa notícia. Salário do Ralf, bem menos que 500 conto. Bem menos? Sim. Boa. Se ele se adequar à realidade do futebol brasileiro, pode ser que o Corinthians aí feche negócio. Mas eu acho que pra posição que ele atua ali, o Corinthians tá bem servido. Eu traria ainda um reforço aí um pouco mais impactante lá pra frente. Mas você ficou semi-feliz com essa história do Ralf, né? Não, o Ralf é um jogador aí que fez sucesso no Coringão, Sombra. A torcida adora o cara. O Ralf é aquele cara guerreiro, deu um pedala no Neymar naquela final do Campeonato Paulista, deu uma jantada nele. Então eu acho bacana, cara. Se houver a possibilidade, é claro que eu ficaria feliz. Mas hoje chegaria pra ser banco, né, mano? Banco. Hoje é banco. Hoje é banco, né? Então, cara, pela bola que o Gabriel tá jogando, eu deduzo que sim. Mas o Ralf tem nome, né? Aquele cara que ele chega, já tem status, é um cara que é xerifão, enfim. Mas aguardemos. Vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu sou muito grato como 25% ao que fez o Ralf pelo meu timão, né? Mas você é um baita de um antigo. Essa matraca. Ele tá ruim do garganta. Tá ruim? Pega leve. Quer que eu dou uma pincelada, mano? Agora, não, seu pincel não... Pincel não chega, né, mano? É. Agora, o que acontece? É o pincelzinho aquele de primário, tá ligado, Bira? Os grandes times do mundo, e aí evidentemente que eu tenho que colocar o meu timão, não usam mais essa espécime de volante. Então, o Ralf funciona só no momento defensivo. Mas o Gabriel não tem esse perfil? Ah, mas ele tem mais técnica do que o Ralf. É mais rápido também. Eu acho que ele não marca tão bem quanto o Ralf, que foi um especialista na marcação, tanto abordagem individual como cobertura e tal. Era um monstro na marcação, mas com a bola nos pés eu acho que ele joga mais. Você não acha, mano? Ah, eu acho. O Ralf é aquele cara que é pra destruir jogada, né, Ali? Apesar de ele ter melhorado bem no fundo. O fundamento lá, o passe, o Ralf, ele até no término da passagem dele ali em 2015, ele tava até arriscando alguns lançamentos, aí ele tava melhorando nesse quesito também. Mas o forte do Ralf era a destruição, era realmente anular os jogadores ali de mais qualidade do adversário parando o jogado. Agora eu descobri Não é aquele volante extremamente técnico, impressionante não. Impressionante como o Mano evolui, né, com o passar do tempo. É impressionante. Pokémon, né? É impressionante. Principalmente quando ele tem a oportunidade de trabalhar comigo, ele... Dá uma... Você outro dia eu vi aí. Eu te aguardo domingo aqui, viu, bandido? Nossa, ó, não vem com o negócio de whey protein, que é aminoácido. É pra nós tomar, o negócio fica louco. Diabo verde, vamos tomar diabo verde. Vou levar umas barrinhas, mano. É isso aí. O Mano tá progredindo tanto. Que eu falei, outro dia eu vi uma notícia dizendo assim, né? Que o Rodrigo Bocardi, que faz o Bom Dia São Paulo, é o futuro substituto do William Bonner. William Bonner. Ah, dê uma olhada no mano aí, Rede Globo. Olha aí. É, cara. Verdade. Tem tudo. Mas eu gosto do Bocardi. Maurício Borges, boa noite. Ele é uma graça. Faz aí, apresenta o Jornal Nacional aí, mano. Eu? É, vamos fazer de conta assim, o Vieira é a Maju e vai dar o tempo. E você é o Bonner. Só que é o Maurício, então, é Maurício Bonner, é Maurício Borges. Maurício e dá aquela Borges. Cantada, então, vamos né, lá. Mano? Então mesa. Vamos lá, eu levanto da cadeira, vou lá pro telão. Isso. É... Boa noite, Maju, tudo bem? O que, que você tem de novidades pra hoje? Maju, tudo favor? Bem, Bonner? É, como é que você está? Tá com doença? É, eu tô bem. Melhor agora, inclusive. Aonde o pessoal pode ficar esperto que vai estar molhadinho hoje, Maju? Ah, porque ele mandou essa, ele né? Mandou, lembra que eu coloquei no ar aqui? É uma pedrada. Maju, o cara mandou essa pra Maju no ar. Falou, e aí, Maju, onde mais vai estar molhadinho hoje? Você acha que foi com segundas intenções? Ah, imagina que não. Não? Foi com as primeiras intenções. Isso é louco. Muito bem. Que pedrada ao vivo. Ô, mas o William Bonner, Sombra, ele dá boa noite com aquela voz. Quero te comer, né, velho? É. Agora, boa mano, noite. O seu nome é Borges. E o dele não Sim. é Bonner. O dele é Bonemer. Bonner. Ele adaptou pra Bonner. Isso, inclusive, foi uma ideia do Domênico. Quando eles fizeram, sei lá, eram amigos, juntos, em Guarulhos. Ele falou assim... Não, mas eles foram fazer, inclusive, uma consulta numa numeróloga, Sombra. Exatamente. Porque o Domênico, ele não dá um passo sem consultar a numeróloga. E a é Leiloca também, né? E ninguém agora, sabe, agora... mas o nome do Domênico era gato com um T só. Aí meteu foi, dois T's, botou dois T's pra ficar style. E aí ele queria o fator multiplicador, ele queria pôr um X pra ficar Gatox. Gatox. Só que os caras não deixaram. Tanto que o Domênico é o único cidadão brasileiro que tem 12 dígitos no CPF, Sombra. Nossa. Porque o CPF, se eu não me engano, são 13 dígitos, não são? É, 11. O Domênico tem 12, cara. Porque a numeróloga falou que ele tinha que ter 12 números no CPF. Ele conseguiu na justiça. Mas ele pôs um zero à frente ou um zero atrás? Não sei. Ele acho que o zero do Domênico tá sempre à frente, né? Ah, sim. Um ele pôs atrás. Nossa, como é que tá o Domênico agora? É. Nessa hora agora. Bom, Domênico, na concentração, Ale? Já tá na concentração. Atrás do Domênico só não vai quem já morreu. É, o bloquinho. E a concentração, como tá? Ah, o Domênico, ele tá com aquela barriga de cadela prenha, agora fazendo alongamentos. Para ter... Porque ele vai, não vai na ala das baianas em todas as escolas, não é fácil. Ele vai na ala das baianas gordas. Gordas, é. Ele fica girando daquele jeito, aquelas giradas que as bomba gira. É, ele adora. Ele usa aquele arame que machuca o ombro, sim, né? E Bela? Também usa aquele sutiã com enchimento. Enchimento, justamente para dar um pouquinho mais de seios. O Bojo 2 litros. Bojo 2 litros. Um Bojo 2 litros. Nossa. Muito bem, olha, para quem tá sentindo muita saudade de Domênico Gato, aquela figurinha tão louquinha do Star 97, quarta-feira de volta, depois de 30 dias de férias. É uma vergonha. Uma vergonha. É uma coisa vergonhosa. Brasil nesse quem faz estado, ridículo. É verdade. Outro dia falando com um amigo aí, falou assim: ah, só tenho 20 dias, etc, que eu sou PJ, não posso ter 30. Eu falei, que merda. O ser humano normal devia ter 30. É isso aí. Estádio 97. É oferecimento de bateria zero quilômetro, onde você encontra a bateria certa para o seu carro. Que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas esse final de semana? Aproveite, se aqui não tá muito ligado em carnaval e bloquinhos, vá visitar as concessionárias Caltabiano e Autostar, hein? Estádio 97, continuando com as manchetes, seu Bento. Santos. Tem dia que tem dois peixes mortos aqui, hoje não tem nenhum. Vamos combinar que ontem um dos peixes foi muito fura-olho, né, Ale Oliveira? Nossa, aquela raspada de canela no Ale, aos 45 do segundo tempo, hein, Ale? A encrencona, aliás, a gente foi ver uma pré-estreia de um filme aí no evento, né? Gostou? O que é, 50 tons de alguma coisa? Não, a gente não tá nessa... Isso aí a gente só vê no particular. Ah, tá. É, um filme lá chama Três Anúncios e Uma Morte, sei lá. Você nem sabe o nome. Nossa, filme. Dormiu na era sessão. Legendado? Você conseguiu acompanhar? Com dificuldade. Né? Até é um filme até da Fox. E eu recomendo totalmente. Agora é Disney. Muito bom. Ah, é, né? Agora é Disney. Não tudo ligado, é Disney. Muito que eu... O mano agora vai ter que usar Ilhas do Mickey, por exemplo. É. Eu saí um pouco desse métier, né, o Sombra? Mas fato é que, pra quem não sabe, né, aí a encrencona veio me buscar aqui pra que eu estava com o possante, né, o voador. Sim. O antigo ainda, né? Porque o novo tá perdendo as eleições aí pra Alê Estilo ou Alê Raiz. Sim. E aí ela veio aqui pra gente junto de caranga, né? E aí ela meteu uma cabeleira, né? Tá bonita, básica, né? Tá bonita, pá. Isso, tudo. E tava meio de costado. Tava de costa. Aí o Vieira, nossa! Não, eu não. Não, Vieira não, o chefe. Chefe. Nossa, olha só. Olha aquela morena lá fora. É, quer caramba. Dizer, ele é uma baleia orca, maldita. Sem vergonha, deu uma pedrada, né, na tua esposa. Eu nunca vi alguém, 18 anos de estádio, alguém dar pedrada na mulher de outra pessoa. Não, é incrível. Companheiro de trabalho. Pecou, Vieira, pecou. Não basta o RG ser o herege. É. Aí vem o chefe Benedetti e manda pecador. O não cobiçar a mulher do próximo, irmão. Cara, John, demais. John Terry. Né, mano? John Terry. John Terry. Talarico, não falo mais com talarico. Vergonhoso isso, velho. Ele nem veio hoje. Ainda bem que de vergonha. Não, teve aquela vez que o Benjamin falou tão bem da Henriqueta Brieba, o RG não gostou. Ah, é verdade. O RG odiou aquela situação. Henriqueta Brieba. Exatamente. Nossa. Mas por falar em Henriqueta Brieba, em RG, em chefe fura-olho Benedetti. Boa, amanhã vamos o falar peixe. Do Santos. Amanhã o peixe enfrenta a ferroviária. Ferroviária. À tarde, 4h30 ou 19h30. Dá uma olhada aí. Tá vendo legal, hein? Dá uma olhada aí pra mim. Pra... É que é carnaval também. É a estreia dele, né? É, estreia de Gabigol. Gabigol. Amiga, estará lá amanhã, então, Gabigol. 7h30 da noite. 7h30. Não, sétima rodada. 16h30, seu Deus. Então foi que eu acertei. Ferroviário, 4h30, acabei de ser alertado. Ponte Luminosa. Por André Matalon. Santista. Hoje ele é assistente técnico do Jair Ventura. É, eu sei. Eu vi. Mas ele é um assistente que fica só na arquibancada ou em casa na TV. Ele fica monitorando, gravando o jogo, exatamente, essas coisas. Mas vamos lá. E então amanhã o Gabigol fará sua estreia e hoje foi dia de chororô, né? Ah, foi. Ai, Zeca. Ai, hoje foi o dia do o Zeca na véspera de Carnaval. Aquela entrevista. Deu uma entrevista coletiva. Chorou. O Zeca. Zeca. Falou que não volta mais pro Santos, falou que a mãe dele tinha um problema, aí ele levou ela pra morar em Santos, tinha um problema psicológico. Ela ficou muito abalada. Foi ameaçada, né, de morte, segundo o Zeca, chorou pra caramba, mas disse que pro peixe não volta mais, né, e aí... Vai clarear pro timão, hein? Clima, né? Então, não tem mais clima, mas é o seguinte, né, ele pode, né, com essa liminar, assinar com outro clube, mas os clubes se interessaram por ele e pediram garantias financeiras. Achei muito estranho, né? Nenhum clube ter fechado com ele. Por exemplo, o Palmeiras foi lá e topou, fechou o Scarpa, etc e tal. Eu não sei, não li, liminar, nem tenho conhecimento jurídico pra isso. Mas achei muito estranho, o Flamengo deu pra trás. Mas é porque o caso dele é diferente do Scarpa, é diferente. Embora seja do mesmo grupo, né? É o mesmo grupo que cuida dos dois. Sim. E não é coincidência, então, que os dois entraram, mas... São situações diferentes. Todo mundo que deu uma consulta ali viu que a batata podia assar, que podia morrer com a moeda boa aí. Por isso que os times até namoraram o Seria Zeca, o valor da multa rescisória. 150 milhões. Né? É. Aí namoraram o Zeca, mas... Não pegaram. Não pegaram daí, né? Só um flerte, né? Agora... Ele é muito bom jogador. Uma coisa aqui que eu acabei de ver... Mas quanto tempo ele vai ficar sem jogar? Tá desde o... quanto tempo? Até quando? Não, agora se acertar, se os clubes entrarem num acordo, como muita gente tá especulando, Marquinhos, Gabriel por Zeca, aí é com consentimento do clube, aí vai embora. Ó. Mas aí não mas dá, aí o Santos, né, tem que voltar um dinheiro, hein? Eita. Tem que voltar? O Santos tem que voltar mais uns 3 milhões de euros. Agora, ô, Motinha, é atacante por sanidade. Lateral, irmão. Ah, para, é atacante, mano, por lateral, velho. Tá, o Zeca é melhor, você, mano, tem que voltar. Você é louco, razão. A tabela FIPE do Marquinhos Gabriel é muito maior, mano. Olha... Mas o Zeca joga, né, sobre qualquer time hoje do Brasil, né? Qualquer um. Ó, eu não sei nem se pode falar. Não sei nem se pode falar. Deixa eu ver se pode falar. Você não é baú pra guardar segredo, Sombra? Ah, não é. Diz que tá em segredo de justiça o processo. Ah, é melhor, entendi. Quero ver meu chefe. Pode ir. Fala aí, Sombra, no pipoca não, velho. Dá um isso. Se você ficar preso, eu vou levar um bolo de caixinha pra não, você. Não, não é isso. Mas é, do que eu tô vendo aqui... Dá um spoiler acho que aí. Quem tá com a faca e o queijo na mão nesse momento é o Santos. Sim, tá com mais, é. Por isso que ninguém fechou. Agora, bom, então o negócio é o seguinte, cara. Em relação ao Zeca, eu penso que é o seguinte. O jogador, será que foi tudo isso mesmo que aconteceu? Ou será que agora tá esse chororô danado porque até agora nenhum clube conseguiu fechar, porque a liminar talvez não seja no modelo do que era o ideal? Tem alguma coisa aí. A imagem dele ficou muito machucada, né? É. E aí ele tá tentando dar uma limpada. Uma revertida. Né? Revertida, né? Eu acho que tanto pode ser verdade quanto não. Eu não posso dizer assim que... não, realmente ligaram pra mãe dele e ameaçaram de morte. Você não põe a mão no fogo, nem com luva térmica. Não, nem pelo clube, nem por ele, nem por torcedor. Pelo Mota você põe a mão no fogo? Você tá brincando, né? Nem o cabelo que eu cortei e joguei fora. Mas na moral, nossa, mano, se o, se o Zeca tá indo embora do Santos porque falou que, pô, foi ameaçado, não sei o quê. Não, mas ele teve uma tentativa de agressão a ele no aeroporto. Mas se ele acha que a torcida do Corinthians vai aliviar também, malandro, é falhar duas bolinhas ali, ele vai ver, mano. Esse bagulho, o cara quer ir embora, Paquito. O cara quer sair fora, João. Vai lá e paga a multa. Nessa troca com o Marquinhos Gabriel, o Corinthians, pra mim, sai muito ganhando. Até pela posição que é carente. E, pô, você vai ter Fagner e Zeca nas laterais. E outra, Leo, o Zeca, ele tem uma boa opção por poder jogar também de lateral direito, né? Sim, aquele lateral que ele joga nas duas. Ele é, ainda sobre o Santos, eu não sei se o Ale tem alguma informação ou não, mas um ouvinte nosso aqui, ele mandou uma mensagem pra nós. Não sei de onde esse ouvinte teria tirado essa informação, que poderia estar rolando uma troca com o São Paulo do Vitor Ferraz por Júnior Tavares mais Lucas Fernandes. É, o que eu sei é que o Ferraz está hoje muito próximo de sair do Santos. E aí o destino seria realmente o São Paulo, até porque é um pedido do Dorival. É, essa negociação de que jogador vai para lá, que jogador vem para cá, ou melhor, que jogador sai de São Paulo e vai para o Santos, é que ainda está numa indefinição. Mas o negócio está próximo de acontecer. Acho que eles queriam o Hudson, mas São Paulo não abre mão do Hudson, né? Porque seria ótimo para o Santos. O Hudson no Santos é titular. Agora, o Júnior Tavares eu não vejo com maus olhos. Se eu fosse santista, eu não veria com maus olhos, não. O Santos tem lateral esquerdo. O Júnior Tavares, ainda repito, assim, não sei quais são os problemas dele, mas eu acho que ele tem certa qualidade. Opa, se tem. Para mim, dos três laterais que o São Paulo tem, para mim é o que joga mais bola. Assim, o problema que tem é o mais Tavares. Talento com a bola no pé, a meu ver, cabecinha, é o Júnior Tavares. A cabecinha não ajuda. Mas o que o melhor para jogar hoje é o Reinaldo. O problema do Júnior Tavares aí, cara... Quais são os problemas? Ele é atraso? Como que é? Não. Ele é meio indisciplinado. Ele já foi liberado lá pelo Grêmio, ele cara, por causa de disciplina lá. Disciplina. Tem um parafuso solto. É, ele é meio, tipo, dá os 5 minutos nele lá. Ele não ia liberar ele de bobeira assim, seu Bento? Pô, mas o cara com a bola no pé, seu Bento, mano, lembra... Não, muito... joga bem, ele é bom, né? Ele é bom. Ele é fera, eu apostaria nele. Bom é McDonald's, cara. Agora é unanimidade, né? Agora esse é top, hein? Comi uns dois sexta-feira, agora. Sexta-feira, pré-carnaval, hein, galera? McDonald's, todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada, hein, galera? Sexta-feira, pré-carnaval, é dia de curtir com os amigos, é dia de happy hour no trabalho, a galera tá se programando, né? E no McDonald's, ó, é dia de quarteirão com queijo. Olha só que beleza, hein? Pão, uma fatia de queijo... carne, outra fatia de queijo, ketchup, mostarda, cebola e picles. Tudo isso por apenas R$8, galera. Para deixar ainda melhor, peço acompanhamento de Mac fritas e bebida por apenas R$19,90. Só isso, hein? Olha só que beleza. A melhor forma de se preparar para o final de semana é passando no McDonald's. Clássico do dia, McDonald's. Hoje é dia de quarteirão. Ah, hoje é. Olha, tem uma mensagem vontade, aqui, né? Do Vinícius Dantas. Calma aí, palmeirense, São Paulino, já vamos falar de São Paulo e Palmeiras, tá? Mas o Vinícius Dantas mandou aqui através do site. Gostei que as baterias 0 km agora estão patrocinando o Estádio 97. Meu carro vem acabando a bateria com frequência. E sempre tenho que ligar pro mano vir fazer... Não preciso ler o resto, não, né? Não, mas peraí, quem fazia isso era o Vieira. Tanto é que o pessoal da bateria 0 km falou: Vieira, pode parar de fazer chupeta. Me arranja um kit aí. E troca a bateria. Me arranja um kit aí, Sombra, bateria 0 km, a bateria certa para o seu carro. Ó, foi tão legal essa mensagem que vai ganhar escroto, um kit da bateria do Vinícius Dantas. O Vinícius Dantas quer saber uma Vieira. Ele quer saber da bateria 0 km. A bateria dele tá com problema, o mano cansou. Então vamos falar agora dessa dica top, Sombra. Bateria 0 km é uma distribuidora com 60 anos especializada no mercado de baterias, onde você encontra só as melhores marcas. Precisa de bateria para carro? Tem. Caminhão? Tem. Moto? Também tem. Tem até para no break. São 8 lojas espalhadas pela Grande São Paulo e ainda tem uma loja em São José dos Campos. Corre lá e faz uma manutenção preventiva na bateria do seu carro totalmente de graça. Anota aí o telefone. 011-3197-0266. Repetindo, 011-3197-0266. ou acesse o site www.baterias0km.com.br. Lembrando que se ligar aqui no Estádio 97, fizer que nem o Vinícius Dantas aí, e disser a frase baterias 0km, onde você encontra a bateria certa para o seu carro, você ganha na hora um kit das baterias 0km. E hoje, como é sexta-feira, Sombra, o ouvinte que falar o Merchan, além de ganhar o kit, concorre ao final do programa a um kit churrasco sensacional no carnaval, hein? Opa! Show de bola! Boa! Isso aí. Então tá bom, continuando com as manchetes do Estádio 97, vamos lá, seu Bento. Ah, vamos ao Palmeiras, né? Ah, vocês. Ah, verdão! Sorrisão aqui. Vamos falar de nós quatro aqui, ó. Ah, nós quatro, aqui. Empolgou. É. Parmeira amanhã vai até Mirassol, os caras devem estar, vai ter que fazer um puta rolê depois pra voltar pro carnaval. Mas amanhã, 19 horas... Só pra cada um, né? É, Mirassol... É 7 horas o jogo, né? Mirassol não traz... É, tá sabendo legal, é. Na viagem, o tom. É. Ah, é, realmente não tem ar-condicionado, né? Jumenta. Você acha que eles vão na marinete do Jairo? Não, eles vão de ônibus conversível. É, de ônibus de linha, vão pegar aquele Breda. O turismo, sabe aquele ônibus turismo que os caras vão em cima, não, vou fazer o seguinte, falar com... Já colocaram tudo pra fora que vocês querem? Vamos aí, né? Falar com o Matos. Vamos lá. Já colocou a sua... O Bota vai puxando a carrete, a carrete. Vai lá, vou carrete! Ai, vou tirar a sal do botão! A carrete, mano! Soletre! Vai! Mas ó, amanhã 19 lá em Mirassol. Nossa, tá uma anta. Provável vai, time empolgou, aqui, né? Ó. Provável time que o professor Roger. Tá assim agora. Professor Roger Machado colocou em campo. Novidade, vai colocar em campo. Tem uma novidade, lá mas tá com crédito. Vamos lá, o Jailson da Massa. Jailson. Marcos Rocha, Antônio Carlos, Thiago Martins e ele. Quem? Michel Bastos. Olha, jogador preferido do Sombra. É, eu gosto. O Sombra ama. Meio campo vem com o Felipe Melo, Tietê e Lucas Lima. Você tá pagando. Hã? Tá subindo. Quer? Dudu, Dudu, William e Borja. É isso aí. É isso aí, o Palmeiras de amanhã. Aqui, né? Não sei se foi ontem, ou antes de ontem, que o Palmeiras é o time dos quatro grandes que rodou menos o elenco até agora, né? E ele vem mantendo aí boa parte da sua equipe titular para esse momento, né? Porque eu acho que ainda pode ter mudança. Mas, o Ale, fala. O ano é cumprido. O Palmeiras vai disputar praticamente tudo. Né? Não pode fartar gás depois ou tá confiando não, no... Eu acho que ele tá indo por um caminho que é interessante. Não tem uma receita ideal para dar certo, mas é um caminho interessante. Porque ele tá primeiro entrosando ali uma espinha dorsal. Para depois, eu acho que quando chegar mais próximo da Libertadores, por exemplo, dos jogos mais importantes desse começo de ano, aí ele é capaz de dar uma revezada... Aí dá uma girada um pouco no elenco, mas primeiro ele tá tentando definir e entrosar, para depois ele começar a girar, porque o Palmeiras não tem Libertadores nesse momento, então ele pode fazer esse entrosamento, esse encaixe vai das ter... peças. Sim. É um belo comentário. Belo comentário. Boa. Eu vendo a entrevista coletiva do Tietê. Eu vi, achei sensacional. Aquela mochila de leão. De leão, velho. Ele foi trollado por todo mundo. Que custa 6 pau e 400, cara. Véio. Tá podendo, né, velho? Ganhou da mulher, né? Isso aqui deve ser o card dele que passou, certeza. Por que observação cretina? Por que pra gastar 6.400 tem que ser o homem e a mulher não pode ter 6.400 pra ganhar para a não, mochila não dele? Não, foi isso. É porque na entrevista... Você falou, ah, o cartão dele. Na entrevista ele deu a entender isso. Ah, ele deu a entender isso? Entender que, tipo... Ou você entendeu isso? Não, ele deu a entender isso aí na entrevista. Você gostou da mochila, seu Beto? Cara, eu não conheço essa mochila do Leão. Pô, se lançasse essas mochilas de porco, ia vender bastante. Ia. Você teria uma, seu? Eu teria. Seria porcão. Você prefere o quê? Carregando atrás um leão, um cavalo, um... Porco. Um porco. Eu vi o negócio de cavalo. Jumento não. Não. Jumento... Ah, um jumento atrás? Não vai dar. Não vai dar certo. Não dá. Você gosta, mano? Não dá. Você pode ter um jumento quando você se olha no espelho. A cara do Motinha. Que pedrada. Tá bravo. Coitado do Mota, né? Ele é muito você judiado no Estádio 97. Judiado, dá pra ver na lata dele. Meu pai fala isso, Sombra. Ele pega muito pesado mesmo. Então, manda ele levar pra sua casa. Não. Nossa, é verdade mesmo. Você vai passar o carnaval. Eu conheci seu pai... Manda ele fazer uma massagem com creme nas costas do seu Ulisses. É. Ah, tá gostando. Pega muito pesado aqui. Onde você vai passar o carnaval? Você vai para o Gala G, que é muito sedutor. Não existe mais. Onde que é? Onde é o fervo hoje? Da... É, o mano, ao invés de estar na quadra da Gaviões, ele vai estar no... Gala no Copa. Sabe aquela lá? Eu vou te prestigiar, Vieira. Eu vou lá te prestigiar, né, safadinho? É, vou empurrar essa janta aí, mano. Inclusive, vai desfilar lá de pavão. Eu vou lá pra dar uma moral pro cara. Vai ter uns bloquinhos. Tamo junto, Vieira. Ah, vai ter? Vários. Você vai qual, Motinha? Amanhã, por exemplo, tem o... Adoro... Como é que é? Adoro... Perdão sem osso. Não, sei, Lombro. É adoro. Mas quando faz um bloco só gay, não é preconceito com os héteros? Não, o hétero pode ir. Pode, bem-vindo. Mas vocês não olham. É, pode ir, mas não, vai tomar um selo Rodrigo de qualidade. Né? Não, para, mano. Tá louco. Pode ir à vontade, é liberado. É, mano, os caras, o hétero vai, ele só vai no murinho, assim, ó. Só de lado. Puta, em volta da minha casa vai ter bloco pra... Vai ter na 20... Vamos fechar 23 de maio. Você viu o que tem de banheiro químico na ilha da 23? Você viu isso? Cara, é surreal. Tudo no meio, assim. Eu passei hoje lá, é um negócio absurdo. O Ibirapuera vai fechar. Meu, vai ser um inferno. E tem uma galera que usa o banheiro químico pra... Ah, verdade. Ah, é. No canelo. Agora, na boa, cara. O cara que usar o banheiro químico pra fazer um... Mas não, o cara beija a boca da menina que foi lá e deu... Não, é pra... Ah! Entendeu? É. Não, nojento. Você imagina que coisa escrota. Ah, os caras estão tudo loucos, velho. Não, o cara não sabe nem... Você acha que o Marcão... Pra um cara que nem o Marcão... Tá vendo isso? Você acha que ele vai ter esse tipo de controle? Ele usa... Ele vai ver o banheiro químico pra dar uma salgada, mano. Ó, é mais saudável a mulher lamber o chão do banheiro químico do que beijar meu irmão. Tu falou de coração isso aí, mano? Não. Seu banheiro químico, tava num festival uma vez, eu fui usar o banheiro químico, tinha uma mulher, uma segurança em frente. Ela falou, isso aqui não pode. Por quê? Porque isso aqui se pagava uma quantia a mais que era pra... O cafofo, entendeu? Cinquentinha. Meu Deus. Pô, teve uma vez uma... Aí ela ficava na porta, na hora que você terminava o bang, né? E era 50 reais por quantos minutos? Não, até você finalizar lá o negócio. Ah, para. Se é o Alê, então vai ficar 10 horas dentro do banheiro. Eu faço um trabalho de base. Porque o problema do Alê... Ele vai dormir dentro do banheiro. Aquela linguada de vaca, sabe? Ele vai dormir dentro do banheiro. Sabe que teve uma festa uma vez, não vou falar o nome da faculdade, eu trabalhei nessa faculdade, não na festa. E os caras faziam festa, uma festa importante que tem na universidade. Grande. Enorme. Aí os caras fizeram tipo assim, como se fosse... O primo do seu Bento tava lá? Tava lá. Ah, o primo do seu Bento. DJ, fazendo mixagem. Aí os caras fizeram tipo umas... Como é que fala? Umas salinhas assim, privê. E as pessoas entravam lá, fechavam a cortininha e tal. Não tinha câmera em cima das... Saiu isso no jornal. Saiu, eu vi, deve dar milhão. Um abraço pra galera da GV, da Gioconda aí. Um abraço pra festa Gioconda, o pessoal. Tem nada a ver com o que ele tá falando. Não, né? Se apareceu de Gioconda no vídeo. Mas não era filha desembargador no vídeo. Foi. GV é tudo. Que triste, hein? Nossa, foi um escândalo. Fala uma coisa, que decepção pra um pai ver aquilo, hein? Nossa. É verdade. Pelo amor de Deus, hein? Ale, você já viu muita coisa nesse nível aí na facu? Nessa vida, eu já vi muita coisa. E o que você tem assim, ó, do vestiário carnavalesco? O que você tem? Não, você sabe que eu comecei a frequentar mais bailes mais refinados, assim, em camarós, agora, né, recentemente. Agora que você conheceu o Mano. Das galáxias morto, agora, né? Assim, né? Você conheceu o Mano. É, o Mano que abriu, acesso. O Mano abriu as portas pra mim. Gala Copa, Copa Gala. O Mano é VIP, né? A minha casa sem saída, bacana. O Mano é VIP, é impressionante. Não, né? O Mano vai de smoke pro Copacabana. Ó, diz que ele vai ficar nesse carnaval com 10 pulseirinhas. 10. Caraca. Ele entra em qualquer lugar. Tá estrela, tá? Eu não. Eu não sei nem se eu vou conseguir entrar, velho. Antes disso, o Ale é paquetão. O Ale vai estar lá. Eu vou estar do lado de fora ali, tentando talvez meter um cavalo doido. Mano, subornar um segurança. Cavalo doido. Então, é o Corinthians, né, velho? Cavalo doido. Então, meter uma mala branca, né? A vida era dura porque você tinha que tomar aquela porradinha, o bombeirinho antes bombeirinho, de entrar. Bombeirinho, né? Eu tô com meu fígado danificado até hoje por causa desse pré-carnaval aí. Nossa, eu tomava umas três daquela, dava uns 50 centavos. Mano, que essas molecadas tomar hoje, velho? Acho que não ia aguentar. E a galera mete na garrafa pet, cara. Não, solzão batendo na cara, na cabeça, louco, ali, 40 graus. Os caras tomam uns negócios que você joga no chão, queima. Cozinha o cara por dentro, meu. Não, na boa, meu. Se eu fosse pai, cara, ia estar revoltado. Você ia pirar, né, velho? Ia mandar meu filho pro inferno, cara. Vai pro inferno, vai estudar em outro lugar. Colégio meu, interno. É, militar. Ah, meu, não, ó. Não dá. O que eu vejo por aí... Ah, hoje em dia tá bagunçado, é muita loucura. Você tá louco. Imagina ter um filho que fica em casa de swing, cara. Nossa, tá louco, né, cara? Tá louco. Mas ali é um negócio familiar, ô Sombra. É melhor você ali no meio das famílias. Junta, né, todo mundo, né, Marcão? Você imagina. Você imagina o cara sair do swing e depois vai dar um beijo na mãe de bom dia quando ele chega. Fala a verdade. Não, a mãe toda amorosa, né? A mãe toda amorosa, olha, bonzinho, quentinho. São os outros irmãos que vão beijar a mesma face depois. É, nossa. Tudo bem e tal, tudo bem. Aí chega o cara com aquele cheiro de sexo, né? Não, mas a primeira coisa que você faz, se sua mãe estiver na sala, por exemplo... Olha o que você vai falar, não, você passa a milhão assim e fala, ô mãe, preciso ir no banheiro, tô apertado, assim, entendeu? Vai lá, toma um banho. Aí você toma aquele banho. Tem que fazer gargarejo com álcool gel. Não, mas tem que ser, olha, tem que ser aquele banho do Rambo, sabe? Se bota o cara lá com o jato e, ó... Vamos lá, continuando com as manchetes do Estádio 97 no oferecimento do Buscapé. Só no Buscapé você compara, economiza em tudo. Acesse buscapé.com.br. Busca Buscapé. Tricolor? Tricolor! Boa, seu bem. Nossa, fala de nós aí agora. Que bito, maldito! Moleque! Que moleque lindo, né, velho? Mas é só demais, moleque, né, pô, meu? Clube que já teve Raí, né? Pô, não, e hoje foi a ele foda. Ele parece aquele maluco. Kaká. Agora, o legal Valdir. Foi que ele mesmo falou, né, isso, né? Pô, os caras botam eu do lado do Raí do Kaká. O Valdívia parece aquele... Valdívia parece aquele maluco do Simpson lá, o Sideshow Bob lá. Mas você viu a foto, Marcão? Raí, Kaká, Valdívia e Luiz Fabiano. Até eu fico feio do lado do... Do Raí, Lugano e Kaká. Luiz Fabiano que é cansado também, de fato. Mas o Lugano, né? Mas o Lugano não dá. Lugano, Kaká e Raí, velho. Ale, você escolhia quem? Tem que escolher quem? Kaká ou Lugano? Tá, no... tá não, ali. Eu não tenho nenhuma dúvida. O Kaká é uma beleza mais... Pura, angelical. Pura. Mais evangélica. Exatamente. Angelical. O Lugano deve pegar você pelo cabelo, jogar na parede. E dar dois murros, né? Nossa, lá no baço, logo pra você já dobrar aí. Tem cara Lugano que apaga, ele apaga. O cara dos 50 tons de cinza não ia dar pro... Não. Pelo menos 150, o Lugano 250. Parece mesmo. Então o Lugano é muito me mais... Me joga na parede, me faz de lagartixa. Sim. Você gosta, moto? Adoro. Mas não é muito teu... Ah, mas tem que ser mais macho que eu, né, velho? Aí é difícil. Pô, mais macho que você até esse cinzeiro aqui. Ah, é? Esse celular aqui. Esse fone de ouvido. Você pega o chefe, é uma bichona. Não, chefe não dá. Pega o Vieira, não, eu você me inclua fora dessa. Não, mas o chefe tá demais. Tá demais, para sério. O chefe ontem, pra quem não sabe, cara, o chefe, ele tava com aquele maiô dele. Ele usa um maiô colan. E ele tem, o maiô dele tem bojo pra aumentar os seios. Terrível. Mas, meus amigos, parece aquele uniforme de levantador de peso. Só que ele é o peso. Aqueles de... E aí, seu Bento? Vamos aí? Lá, Tricolor que tá aí. Tricolor que tá em momento carnaval, né? Tá aí os jogadores. Quinta tem jogo. Quinta tem jogo, mas os jogadores estão dispensados até domingo. Ah, eu acho que eu vou encontrar um monte aí hoje e amanhã. Hoje o Vardiva foi apresentado e falou que é a primeira vez que ele fica mais ansioso. Ele é São Paulo, São Paulinho, tem foto dele pequena, caminho de São Paulo. Então, acho que é por isso, chegou um ano. Ele já tá regularizado também no BID, viu, seu Bento? Já tá no BID. Ele pode até jogar se quiser. Quinta-feira contra o CSA, ele já vai estar à disposição. São Paulo tá tendo dificuldade, né, Marcão? Pra fazer a logística aí, porque foi avisado em cima da hora, né? A CBF com essa organização maravilhosa. É, então vai ter que ir pra Maceió pra conseguir passagem, com essa coisa de carnaval, quinta-feira. São Paulo tava tendo uma dificuldade aí, né? Pra chegar lá. O Rodrigo Caio, né? Por isso que é bom o Corinthians. O Corinthians tem um avião próprio, cara. Tem sim. Tá louco. Nossa, cadê o avião do Corinthians? Corinthians, Barcelona, Real Madrid, Bayern, é tudo avião próprio. O São Paulo tem. É vocês, avião de corintiano a gente sabe qual que é, né? Aquele do morro, né? O São Paulo pra Sul-Americana tem avião próprio. Um símbolo do São Paulo e tudo. Imagino. Tinha, não tem mais. Acho que ainda tem. Você acha? Acho que ainda tem. Ué, não tem mais parceria? Eu acho que tem. Certeza absoluta que você tem. Certeza eu não tenho. Chefinho tá falando, mas agora todo tem. Mundo fala. Os caras vão manter a título do... Por que vão manter lá no avião? Não sei. Então sabe, é capaz de não ter, né, mano? Não sabe, não abre falando... essa latrina. Aqui agora tem que falar que é o jornalista da Globo agora, tem que falar só as coisas certinhas. Mas seria legal se a gente fosse jornalista da Globo, hein? Ó, que moral, hein? Porra, caramba, nem jornalista nós somos, imaginou? E tá rolando a história aí do Ganso. né? Nossa. É, o Ganso tá fora lá, não foi nem, não tá inscrito na segunda fase da... Pediu rescisão lá do contrato, mas é o seguinte, né? O Sevilha aí, 12 milhões de euros o cara tem pra pagar até o final. E aí? Vai então, abrir mão disso? Segundo o Jorge Nicola, o Joe Guardi, o Pepinho, quer casar com aquela atriz maravilhosa também. Sim. A Vanessa Giacomo. Vanessa Giacomo. Né? É, não sei porque a gente fala tanto de mulher nesse programa. Você sabe que muito tem um homem ouvindo. É meio machista, né? Mas, fora você, né, Vera? Ai! No geral, no geral. Então, o Giuseppe Del Guardi teria proposto ao Sevilha uma rescisão contratual onde o Sevilha pagasse uma parte do que o Ganso tem direito relativo aos próximos 40 meses de contrato. Só 40 meses. Nossa. Né? Então, não tem resposta ainda. O Ganso, que no começo do ano ou no fim do ano passado, não queria voltar para o Brasil, não queria. E também não estou dizendo que agora quer voltar para o Brasil. É, porque não vai abrir mão tudo. Embora isso, né? Ontem o Zé Fontinha tenha me dito que até vê com bons olhos, já não está mais nessa de quero continuar na Europa, né? Ah, sim. Até porque não joga, deve ter pintado muita coisa, né? Não joga, mas se ele ficar quietinho, vai continuar recebendo até o fim, né? Falar de Ganso sempre vai lembrar de Santos ou São Paulo, até mais São Paulo. Mais São Paulo, porque o torcedor de São Paulo gostou da passagem do Ganso. Sim, foi bem. Não é uma unanimidade, não é. Mas a maioria, pelo que eu lembro até de enquete, o pessoal curtiu o futebol do Ganso. Sim, né? Mas ficaria um time. Então fica a pergunta, você queria hoje, levando em consideração o elenco que São Paulo tem, você queria o Ganso? Ah, eu gostaria, cara. O futebol do Ganso, a qualidade do futebol do Ganso é indiscutível, só que assim... É, o lance da velocidade dos meios do São Paulo. Não pode ouvir o Ganso que você pede, né? Vá pro inferno. Mas eu gostaria do Ganso no Corinthians, mano? O Ganso hoje, sinceramente, no Corinthians, ele não teria espaço, não. Ah, você é louco. Eu acho o Ganso que hoje, ele jogaria no lugar do Rodriguinho, cara. E tirar o Rodriguinho do time do Corinthians hoje pra colocar o Ganso, não, mas você puxa, de repente, o Rodriguinho pra jogar pela lateral ali, pelo lugar do Mas não Clayson, dá, velho. O Rodriguinho hoje, por exemplo, o Clayson, ele faz uma função tática que o Rodriguinho talvez não tenha competência pra fazer, porque o Rodriguinho não é tão rápido quanto o Clayson. Ah, mas ele corre o campo todo, mano. O Rodriguinho, ele rende mais jogando mais avançado. E distribuindo o jogo ali pelo meio, assim como o Jadson também. O Jadson pela direita e o Rodriguinho pela esquerda. Eles estão encaixados, o Jadson e o Rodriguinho. Pois é. Então, no esquema do Corinthians. Não dá pra tirar, mano. Não dá. Que o Ganso não tem futebol, mas o Ganso não tem aspecto físico pra esse sistema de jogo do Corinthians. Não tem. É que assim, ó, no caso do São Paulo, eu acho que de repente, com a saída do Cueva, aí uma iminente saída do Cueva após a Copa do Mundo, eu acho que o Ganso viria pra fazer a vez dele aí, você acha que não? E até lá. Até lá eu acho que vai enrolar essa história. Mas o time não vai ficar muito lento, Ale. O time não vai ficar muito lento. Curioso que o Cueva veio para substituir o Ganso e agora o Ganso veio para substituir o Cueva. Eu acho que vai ficar muito lento. O que pode acontecer, não é simples também, não é fácil, mas é que o bom passe dá velocidade no teu jogo de ataque, né? Então, por exemplo, a bola veio, você passa de primeira e aí você consegue envolver a defesa. Mas movimentação, principalmente sem bola, ela fica muito prejudicada, né? Quem dá opção para quem tem a criança. Exatamente. Isso é muito difícil. E outra, né? E ele não marca, né, Ale? E o único jogador veloz que você tem mesmo... O Ganso até que não é de marcar, não, muito. É o Marcos Guilherme. Na última passagem, no último momento do São Paulo, o Ganso estava até marcando um pouco mais. Ah, mas eu achei ele lento. O Ganso é assim, tem jogo que ele se propõe. Tem jogo que é assim... Ele se esconde, ele fica ali. Vou dar a vocês um tequinho do meu talento. É esse que não corre, joga com a bola às vezes uma ou duas jogadas de efeito, não é constante, né? Não tem constância, esse é o problema. Agora, tem uma coisa, né? O Ganso parece aquele do filme lá, o De Volta para o Futuro. Parece que ele tá numa outra época, que não é a dele. 1970, né? Tá em 72, o Ganso. Porque ele dá uns tapas na bola, aqueles meia da antiga, assim. Sim. Que é difícil até pro jogador de hoje acompanhar. O raciocínio dele. Ele some, né, do... Então, assim, fica com um gostinho de quero mais, sabe? Aquele gostinho, Mota? É porque ele tem um puta talento. Muito. E quando ele tem a bola no pé, ele é muito bom. Mas aí você sente falta de outro tipo de jogador quando não tem a bola no pé. Ele não dá combate, ele não dá o primeiro ataque, ele não consegue... Não tem condição física. E ele não tem velocidade. Cara, ele não consegue cercar uma marcação, mas ele nem dá o bote. Bom, o Ganso, ele parece aquele moleque que acabou de tomar banho e a mãe fala assim, ó, não vai pra rua jogar bola não, que daqui a pouco a gente vai sair. Você não pode sair só com a sua mãe. Você quer ver um esquema bom pro Ganso? É assim, então vamos assim, ó, o Nenê joga meio tempo e o Nenê joga o primeiro tempo, o Ganso joga o segundo. Mais gozado, né? Que o Nenê, pelo menos que a gente tem visto até agora, tá com uma dinâmica muito mais intensa de jogo do que o Ganso. Tá correndo mais do que o Ganso. Não, concordo. Pô, aquele pique deu no último jogo. Se você pegar o primeiro tempo dos dois atletas descansados, o Nenê apresenta mais disposição e busca por jogo. Não, isso não é no São Paulo, não. No Vasco, no passado, ele já faz isso aí. Não, isso é em qualquer lugar. Agora, muito fala de São Paulo, mas não sei se de repente aí não pinta um Santos, se não pinta aí, de repente, um Internacional. Se bem que o Internacional já tem um outro velhinho cansado, que é o D'Alessandro. Ah, mas o Santos pagando uma mini 200 pro Gabigol. Você acha que o Santos aguenta pagar Gabigol e Ganso? Acho que não, eu tô pensando mais nas questões de afinidade, como se fosse o Big Brother, né? É. Assim, não colocaria o Ganso no paredão, se eu fosse santista, porque tem uma certa afinidade. Ele não cozinhou bem a semana passada, é verdade. Até pensei em colocá-lo no paredão, ele não lavou as panelas direito, mas ele faz aí um bom papel e já tivemos bons momentos dentro do programa. Boa. Acho que é mais ou menos assim. E o Ganso tem 28, né? Quer dizer, ele não é velho, né? 28 não é velho, cara. Não. Mas ele é o 28 mais velho que eu conheço. É. Sim, sem dúvida. Ele saindo agora da Europa, você acha que ele tem condição de voltar um dia? Já era, né, ali? Com essa idade? Ah, porque sabe o que acontece? Se você for pensar no primeiro nível do futebol europeu, aí nós estamos falando do quê? Inglaterra, Espanha... Alemanha... Morreu, né? Itália, vai, ainda com boa vontade, porque a Itália é boa. Era na época que o Lancelotti comentava, lembra? É. A Bandeirante. Italiano, né? Isso. Fala pouco, Lancelotti. Agora, o que acontece? Se você for pensar no primeiro nível do futebol europeu, o melhor lugar pro Ganso jogar é na Espanha. É. Sem dúvida. Né? Ou a França. Futebol mais técnico, né? Mas é que a França não é primeiro nível. O Paris Saint-Germain é primeiro nível. Sim. É. A França não é. Exatamente. É isso aí depois você vai França, Portugal, Holanda, mas no primeiro pote, na primeira prateleira do futebol europeu, a Espanha... Na Inglaterra. Ele não pega na bola. Boxe to boxe, ele não pode assistir na arquibancada que ele cansa, eu acho. Não, você contar o seguinte, a hora que ele tiver com a bola no pé, tem três caras em volta dele. Nossa. Quem defende o Ganso na Espanha diz o seguinte, com ele, o Sevilla teve quase 73% de aproveitamento. 7 vitórias, 3 empates e uma única derrota. Sem ele, são 50% dos pontos conquistados. Mas eu me pergunto, posso estar enganado, mas o Ganso não fez jogos, teoricamente, contra adversários mais fáceis? É óbvio. Jogos menores? Óbvio. Até porque o treinador do Ganso, em boa parte do período que ele ficou lá, era um argentino, tinha um montão de argentino no time. E aí, nos jogos mais pegados, ele colocava... O Sampaoli no começo? Não, no começo, depois mudou para um outro maluco lá, que era argentino também, e botava só os argentinos para jogar. E aí era um time que era bem competitivo, assim, bem raçudo. Mas que não criava tanto. E aí o Ganso tinha pouquíssimo espaço, né? Tá certo. Muito bem, foram as manchetes do Estádio 97. No oferecimento da Obra Max. Tá construindo ou reformando? Tá difícil comprar os materiais pra obra, né? Ih, meu Deus do céu. Cansou de pagar caro? Também ninguém gosta de pagar caro. A entrega atrasou de novo. Você comprou lá naquele depósito, atrasou a entrega. Rapaz, chegou a Obra Max, o primeiro atacado de materiais de construção aberto a todos, sem cadastro, sem burocracia. A Obra Max é para você, profissional da construção, lojista de bairro e até mesmo para você que precisa reformar ou manter sua casa. Essa é para os atenção, marceneiros de plantão, você marceneiro ouvinte do Estádio 97, se você tem uma marcenaria, ou para você até que gosta de fazer tudo em casa, não pode deixar de conhecer o espaço marceneiro da Obra Max. Na Obra Max, você encontra uma grande variedade de painéis em MDF para móveis em geral. E ainda temos o serviço de corte e bordeamento para retirada em até 24 horas. Por aí, esse serviço de corte e bordeamento demora 4 dias, hein? É, e às vezes o cara precisa. Aí você imagina aí no carnaval, né? O carnaval. Ô, tio, você não vai. No carnaval tá fora. Vou com a Lei Oliveira e o Mano pra escola de samba. Não dá, né? Não vou bordear nada, não vou cortar nada. Na Obra Max é em 24 horas, pô. Ó, é legal, velho. Não é não? Vem pra Obra Max. Na Obra Max você encontra mais de 18 mil produtos em grandes volumes. Todos à pronta entrega. Na Obra Max, você economiza tempo e dinheiro. Para a Obra Max, obra é compromisso. E mais, nas compras acima de R$300, grátis um jogo de ferramentas no valor de R$59. Aí você fala, onde fica esse legal aí da Obra Max? A Obra Max fica na Avenida do Estado, 6.313, na Moca, tá bom? Opa. É isso aí, o site é obramax.com.br. Visita o site, você vai ver. É maravilhosa a loja. Show de bola. Um abraço a todos, ganhamos presentes lá. Gostei muito daquele presente. Show de bola. Você tá com saudade do Heleno, Mota? Adoro. É, saudade. E o Mikael também, um Mikael, abraço pra ele que é mó gente fina. O Fredson, o pessoal. O Fagundes da Obra Max. Mikael, gente boa lá. Demais, hein, mano? François, da obra Max. Ele que torce pro Lyon, não é isso, Sombra? Não, não, é PSG. Não, ele é PSG. Tá louco. Mas não gosta do Neymar, hein? É. Não gosta do Neymar. O dele é Cavani, ele falou. É Cavani, falou assim, Cavani até morrer. É verdade. Muito bem, esse é o Estádio 97 da Energia 97, também no oferecimento do clássico do dia McDonald's. Ai. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã triplo X-Burger por apenas R$8. Aproveite! Vamos então aos nossos ouvintes, esse é o momento sem parar. Três ouvintes na sequência. Ganhe tempo para viajar e estacionar. Aproveite as suas férias com Sem Parar. Compre o seu em semparar.com.br. Sua vida sem parar. Toca aí, Amanco! Amanco, Amanco! Ele se parece com Dedé, já sabe quem é, já sabe quem é, Mota! Ele se parece com Dedé, já sabe quem é, já sabe quem é, Mota! Não traz uma notícia nova, reclama que pegam no pé. Ah, não. É sempre um mal informado, só serve pra fazer café. Vai. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. Corta o microfone dele. Ele se parece com o Dedé, já sabe quem é, já sabe quem é, Mota. Ele se parece com o Dedé, já sabe quem é, já sabe quem é. Mota. Maravilhoso, hein? Essa no bloquinho, é maravilhoso. No Mio Queens. Coitado do Dedé, né? Vamos no bloquinho comigo. Mas hoje, olha, não tem autor de samba tão bom quanto os nossos. Não, não, cara, são bons. Eu não sei aqueles caras que faziam esses clássicos, essas marchinhas. Não sei se você lembra aí, o Jamelão. Jamelão. É. Lupicínio Rodrigues fazia marchinha também? Não, não. Lupicínio Rodrigues fez uma, a maior música da história dele, que chama-se Hino do Grêmio. Desculpa, velho. O maior cantor do. Peraí, isso é a marchinha dos derrotados. Não, é do maior de todos. Isso é a marchinha da segunda divisão. O atual tricampeão da América. É a marchinha dos aflitos. Batalha dos aflitos. Campeão da América, amigão. O atual. O Mário Lago também fazia. Mário Lago, é torcedor do América. Mas, ó, o hino do, do Grêmio e o hino do Inter, os dois são bacanas, mano. É, o hino do Inter legais, é bonito, cara. Também. É, são, mas eu acho, com todo respeito, eu acho, melhor hino do meu time, já vem os malas, né? Mas, os times do Rio têm hinos maravilhosos, eu esqueci. Lamartine Babo, ele fez, inclusive, não só dos quatro grandes, mas ele fez do América também. O hino do América é exatamente, são hinos maravilhosos. Tem que torcer até morrer. Aí, Vera, você que não tem muito time, hein? Não, eu tenho o maior de todos, pô. Ah, maior do Rio, do Sul, talvez, no máximo. É no máximo, né? Daquela república. E olhe lá, hein? Hoje eu sou o maior da América, chupem. Alô, alô. Alô, alô. Oi, quem fala? Tudo bom, Sombra? É um prazer imenso em falar com vocês de novo. O jumento tá aí? Tá. Nossa, que deitada no Mota. Nossa. Olha, nós vamos fazer de conta que nós somos super parceiro desse amiguinho. E vamos falar assim, o que você tá falando, amigo? Não estamos entendendo. Que jumento? Ah, desculpa, eu não queria falar sobre o Mota. Aí eu vou ter que desculpa, aí você me desculpa mesmo, eu não quero ser deselegante. Eu vou ignorar, eu não quero ser deselegante com o ouvinte. A gente sabe que a gente tem muito carinho pelo ouvinte que nos consagra aqui, mas você não pode fazer isso com o jumento. Não. Mas diga o seu nome, por favor. É o Anderson Querido de Freitas. Olha eu de novo aí. Opa! Querido, você ligou ontem. É. Liguei ontem. Como repercutiu? Eu queria só encher o saco do Mota, esse jumento celestino aí. Ah, nossa, velho. Você tá com raiva do Mota. Mas por que tanto ódio? Você dormiu pensando em mim, ô Tom? Olha, uma coisa, olha. O Mota, apesar de tudo isso, ele é uma pessoa querida. Querido. Simpática, gente boa. É verdade. Bom cozinheiro, amigo. Né? Os pets. Hã? Amigo dos pets. É, se eu fosse muito amigo, você tinha um em casa, não tem. Nossa, meu coração tá machucado ainda. Né? Hoje, aliás, uma notícia boa. Hoje, serial killer de animais foi presa hoje. Quem? Serial killer de animais. Uma mulher que pegava os bichos, ela matou vários. Ela foi condenada, tava fugitiva e prenderam ela. Ela não tinha que ser presa, né, Mota? Ela tinha que ser torturada até a morte. Ah, não. Prisão perpétua não, porque ela vai estar ocupando o lugar de um ser vivo na terra. Mas tem que pagar, né, mano? Eu acho que ela podia ser presa. Não, não precisa matar. Mas assim, ser presa e ela ser colocada dentro de uma casinha de cachorro que cabe por exemplo, um iote, um pincher, sabe? E ela tem que ficar até o fim da vida dentro daquela casinha. E comendo ração. E comendo ração. Prenderam ela, tava com os outros animais ainda. Hã? Ela tava com animais ainda, você acredita? Não, olha só, imagina que essa filha da mãe fez. Mas o Anderson, querido... Eu sou a favor dela ficar servindo de tapetinho canino. Sabe aquele tapetinho canino? Ah, é verdade. Eu acho um absurdo, inclusive, o que essa senhora fez. Quem tem o contato dela, que tem dois gatos aí pra ela dar um fim. Fala, seu Ale, seu animal! Ale, como é que tá a situação? Peraí, deixa eu saber da casa do Ale. A situação é populacional. Você não gosta de gato? Não, eu avisei. Fecha aí. Você e o Benjamin não gostam de gatos. É. Não, não. Eu avisei desde que eu comecei que não é que eu não gosto, eu tenho alergia a gato. Tereza. Ah, a Tereza é a encrenca e a encrenquinha. Não, queremos um gato, queremos um gato. Ó, pessoal, gato não entra nessa casa que eu tenho alergia. Posso até morrer. Dia seguinte tava o gato lá. Quando você falou, posso até morrer, não, você já comecei casou? A espirrar, cometer alergia, não sei o que. Dia seguinte ia outro. E a minha porta é aquelas portas sanfona do meu quarto. Sabe aquelas que você tem que correr? Aí dá uma patadinha. Aí daqui a pouco eu tô, sabe, fazendo saliência. Saliência. Entra o gato. Você tá ali naquela posição, pera o gato aí. Vem dar aquela... O bichano deu uma... Agora lá pra dá pra brincar de o gato mia ali. E Ale, como é que tá a situação populacional de momento? Agora na minha... Nós temos mais gente na minha casa do que a população da China. Quando vai todo mundo mesmo pra lá, não há nem o MC Cata todo dia ligou com inveja, falou. Pô, como é que você, sabe? Tá com uma casa maior? Não quero nem pensar quanto você gasta de supermercado. Nossa. Não, nem eu quero pensar. Eu você nem vê as contas, né? Nunca vi. Nem passou por perto. Mas também não pega o dinheiro na mão. Também não pega o dinheiro. mas o Ale, você sabe que essa história que você tá falando, que às vezes você tá na saliência e o gato aparece? Aconteceu na vida real com um amigo nosso, você sabe? Sério? Eu tenho um amigo que mora no Rio, que tomou um... Ele tava numa casa de entretenimento. Tava. No finado 237 lá em cima. Mas olha, devemos deixar bem claro, foi muito antes dele conhecer a atual namorada. Sim. E ele tomou um whiskas no Chibiu. Você tá brincando, deram... Ah, é? Mas peraí, todo zonão de bairro tinha um... Podia ser um cachorro, podia ser um gato. Sempre tinha. Normal. Aliás, eu queria recomendar o Instagram. Sombra pegou pulga na mesa de bilhar, pô. Peguei pulga. Pegou, velho! Cara, você não acredita. Foi da Pompeia? Não, lá na Zona Norte. Da Pompeia também era nosso. Não, Portugal, vamos lá que é legal. Vamos lá, né? Fui eu no conselho do Portugal, né? Olha o que ia acontecer. Rapaz, jogando sinuca, não sei o que lá. Você sabe aquela fila de formiguinhas? Acho que elas fizeram, as pulgas fizeram uma fila no taco. Elas fizeram uma fila no taco, meu. Tinha mais pulga no meu braço do que fila pra tomar a vacina da febre amarela. Nossa. Aí o Sobre chegou em casa, a mãe dele colocou aquela... A coleira, né? Pô, pra ir nesses lugares, você tem que ter aquelas coleiras de cachorro, antipulga. Ó, eu queria recomendar, pra quem gosta de um bom programa televisivo, acompanhar o Instagram da primeira-dama do Mano, a Thaís. Thaís Valiente, né? Só comentários. Cara, ela comenta o Big Brother. Ontem ela tava acompanhando a prova do líder, que tava não sei até que hora. Será que ela ficou até de manhã, mano? Ah, não ficou não, Moti. Ela foi dormir, ela tava com sono, eu acho. Mas ela sabe tudo do Big Brother. Ó, vou dar o spoiler quem foi. Quem? Não, já pode falar, já, né? Só tá em torno da internet. Já tá na Globo, pode quem falar. Ganhou? O Diego. É o bonito? Não, o gordinho. São Paulino. É, Diego. Ah. Ele que foi. Aquele bonito também tá falando... É a chato, mulher... mala, aquele cara. A mulher dele a aqui... A tá dando em cima dele, pô. Ah, ele põe a mão aqui, põe a mão ali. Mas é bonita a menina, Ah, esse cara é chato, hein? A Jéssica. Pô, mas a menina também tem nojo. Os dois têm. Os dois têm namoro. Vou te falar uma coisa. Ô, Félio, faz na hora e depois resolve aqui fora. Se ganhar 1 milhão. Aliás, também é o seguinte, meu. O cara que namora uma pessoa que submete a entrar nesses negócios de Big Brother, vai pro inferno. Vai pro inferno. Eu queria. Esse é meu sonho profissional, né? Eu queria entrar no Big Brother. Ah, mas você vai tomar uma. Ah, eu vou na Fazenda ou reality. É, valeu, Oliveira, você entrar num desses reality assim, mas tá porta da rua pra ele. Né? Eu acho que nas festas eu não tenho muita maturidade. Não. Na primeira festa eu acho que ia acabar. O Ale é Ana Clara agora do Big Brother. É que ela fica dançando sozinho, bêbada até de manhã. Eu acho que eu ia numa baia daquelas e pegava uma bela vaca daquelas, sabe? Aquelas bem volumosas e. Sim. Não sei o que poderia acontecer. E cara, como é que seria, por exemplo, se não tocar um pagode, um samba? Você ia se portar como nas... Tem reality show que não toca pagode, samba? Ah, para, tá louco? Todos não, esse aí não... Funk, toca muito funk. Muito toca. Funk, é. As moças têm que descer até o chão, não é? Eu sou Ana Clara na balada, né, velho? Fico sozinho no final da festa dançando até o sol. Aí, ah, lá. Você é dançarino? Sou. Ah, é? Eu gosto. Tipo o chefe, assim, dançando? Não, o chefe é ridículo. Né? Coisa ô, Anderson, querido. Oi. Bom, seu objetivo era incomodar o Mota, você já incomodou o Mota. Quer mandar abraço pra quem? Não, não vou. Feliz mandar carnaval. Enquanto, não. Ô, mano. Tomara que você tome um choque no poste. Eu esqueci de falar uma coisa ontem pra você, mano. Comente aí, mano, à vontade. O que você achava, né, do Giovanni Augusto de centroavante? Você é louco, acha que mano. Na dele ele não joga nada. Na dele, fazendo a meia já é uma porcaria. Imagina isso, jogando de centroavante. Não, não dá, né? Mole daquele jeito. Mas... O Giovanni Augusto, é a mistura de quem saiu da endoscopia e amputou o pé ao mesmo tempo. Nossa senhora, tem um bode daquele maluco. E pior que essa desgraça, aí marcou o primeiro gol da Arena Corinthians quando ele jogava pelo Figueirense. Né? É verdade. Marcou. Foi ele, mano. Mas enfim, ainda bem que foi pro Vasco, mano. Coitado do Vasco. Não, é que eu tava conversando com os amigos meus, aí eu falei assim, mano, acho que o Giovanni Augusto de centroavante ficar ali, paradinho ali, só pra receber uma bola e colocar no gol, acho que não, ele ia bem, mano, hein? Nem brinca com essas coisas. Mas depois de quantas garrafas você soltou essa declaração aí, velho? Ah, eu mas, tava ô, querido, braquinho, mas a gente sempre lembra, pois né? Você repete isso aí sobre, irmão? Você é louco? Não, se foi cachaça, tá bom. Pior se fosse um psicotrópico, mas enfim. Mas, ô, amigão, com relação ao retorno do Ralf, mano, o que você pensa a respeito? Tá surgindo a possibilidade aí. Sei lá, né, mano? Ele já é um pouquinho mais velho. Ele saiu aqui do Tabuão, ele jogou no Cat. Eu acho que o Gabriel acho que ainda é melhor. E ele pode ser no banco uma boa opção, mas pra ser titular, algo assim, acho que não. Acho que já foi. O tempo dele então, acho que já que foi. Então, mas que você traga o Ralf hoje, ganhando seus 350 pau por mês. 350 conto por mês pro Ralf ficar no banco, porque na boa, cara, com todo o respeito ao Ralf e o que ele construiu na história do Corinthians, eu acho que o Gabriel hoje, pela bola, não sai do time. Não, lógico que não. Eu acho que o Gabriel não sai do time. É, não e faz. Você colocar um jogador caro como o Ralf no banco, cara, não sei até que ponto que é tão vantagem assim. Ah, então, mas quem sabe, né? Ô, Marcão, ah, eu faria um esforço pra trazer um 9 de qualidade, cara. O Corinthians precisa de um camisa 9. Não é de um 5. Pô, eu escuto você falar aí do Sidão, pô. O Sidão tá jogando bem no São Paulo, mano. Não, eu tô ligado, mano. O problema do Sidão, mano, é que ele é muito inconstante, tá ligado? O que acontece? Esse último jogo que o São Paulo fez aí, cara, contra o Bragantino, ele pegou muito, cara. Mas aí é que tá. Você vai confiar no Sidão e você fala, bom, agora o Sidão vai voltar pra mesma fase que ele tava no final do ano passado, por exemplo. É. Que ele tava pegando pra caramba. Aí ele vai, mano, pega tipo um jogo contra uma Ponte Preta, por exemplo. O cara vai bater uma falta, aí o cara solta a bola dentro da área, irmão. Pô, rebate bola pra dentro da área. Então, tipo, o Sidão, ele oscila demais, mano. Mas eu acho o Sidão um goleiro nota 6,5, pelo menos. Então, o Sidão, ele é aqui do Tabuão. Eu estudei com ele. Ele foi meu goleiro no Interclasse, hein, mano? É já mesmo? Tava muito, hein? É mesmo? Já tava muito no Interclasse. Mas, pô, gente, boa. Nós, e ele joga bem, com, assim, para as pessoas normais. Não tô falando dos jogadores profissionais, né? Tô falando para as pessoas normais, que não são profissionais. Tipo a gente, o Romero, assim. Ele joga bem com o Gilberto. Para de falar do Romero, meu. Oi? Não, pô, você não, pega só... muito no pé do Romero, cara. Não, só tô usando uma referência, não é nada pejorativo. Não. Mas imagina. A diferença, por exemplo, do Sidão pro Romero é que o Sidão joga bem com os pés. Mano, tá e Anderson. Brincadeira, viu, né, mano? O Grêmio acertou Hernani Brocador. Sim. O Hernani Brocador, que é cerca de 2 anos atrás... Ele foi meio que feito um TCC do Benjamin. O que tava no Bahia? O Benjamin, ele colocou... Pô, ele meteu uns gols esse final de semana, não fez foi? Fez três gols no final de semana. O Benja sempre tava colocou o Hernani Brocador entre os 10 melhores artilheiros da história do Brasil, você lembra disso. Sim. E defendeu muito a contratação na época do Hernani Brocador pelo Corinthians. Corinthians. Não. Nesse caso, teria dormido... Sonho dele, né? Era o grande sonho dele. Teria dormido no ponto Corinthians ou fez mal o Grêmio em levar Hernani Brocador? Ah, não sei, cara. Eu acho meio que mentiroso aqui. Esse cara, viu, mano? Não sei eu se não vai gosto ter muito. Não, cara. Ah, no Flamengo ele foi bem, né? No Flamengo. Ah, não foi aquelas coisas também, não, viu, mano? Ah, lá eu acho que ele é muito fraco. Aí, mano. Muito fraco. Então, mas é eu não acho o Brocador também bom, não, cara. Acho cabeçudo. É que pro Grêmio, o Grêmio tá levando cada refugo lá e tá dando certo, velho. É. Léo Moura, Cortez, o Douglas. Edilson. E o que tá jogando, enfim. Cara? E o que tá jogando o Cortez, cara? É impressionante, meu. Então, cara, o Grêmio tá levando cada refugo pra lá e tá dando certo. Esse pode ser mais um, cara. Mas uma hora essa casa vai cair também, viu? Esse negócio eu não acho que toda hora vai dar certo. Pô, os caras parecem é o... assim, ó, é que, claro... Aquela da Cinderela lá transforma... A abóbora. É, a abóbora. Mas, ô, Ale, sabe o que acontece, cara? É que a espinha dorsal do time tá montada, né, cara? Mas se você sair for olhar, um ali de ponta você ali... for olhar, ó, Marcelo Groy, Kahneman e Jeromel, Arthur... E Michael ou Michel, Luan e Everton. Mas se sair um ali de ponta que tá ninguém, entendeu? Um top, sair um top lá, Luan. É, desmonta o time, velho. É, tá. Eu acho que o cérebro ali ainda não é nem o Luan, é o Arthur, cara. Muito bem. Querido, um abraço. Beleza. Pra você, obrigado pela audiência. Deixa eu só mandar um abraço aí pro pessoal aí, o Juninho, palmeirense, porco, fedido. E mandar um abraço pro Mota, porque ele é gente boa. Aí, tá vendo, Motinha? Falou. O cara se redimiu, Marcos. Falou, Marcão. Oh, falou, Marcão. Valeu, Mike. Oh, quando você vê um poste, você abraça, viu? Que tá dando abraço. Choque. Valeu. Nossa. Ô, Mota. Mas isso é negativo, Mota. Que situação é essa, hein, cara? Falando nisso, né? Por quê? Ah, tá um jogando pro outro e ninguém quer assumir o problema. O menino, né, que Martinho? Morreu eletrocutado lá no bloquinho de carnaval no final de semana. Consolação. A prefeitura tá falando que foi a empresa que instalou, a empresa que instalou tá falando que foi a prefeitura. Ah, mas agora eles tiraram todas as câmeras. Mas a cara, aí tem que ver também que rege a lei, né, cara? Senão a gente acaba falando besteira, né? Tiraram todas as câmeras, né? Hã? Tiraram todas as câmeras. Tiraram, é, retiraram. Muito retiraram bem. Tudo. Vamos lá, segundo ouvinte no Momento Sem Parar. Aproveite suas férias com Sem Parar. Nem tempo para viajar e estacionar. Ligue 3003-7367, 3003-7367 e compre o seu, sua vida, sem parar. Toca, Manco! A Manco! Aí. Se liga no Marcão, no Marcão, no Marcão. No swing é menina e no programa é machão. Se liga no Marcão, no Marcão, no Marcão. No swing é menina e no programa é machão. Bom, carnaval tá liberado, né? Muito bom, hein? É. Alô? Alô? Quem fala? É o Cássio Moura. Cássio Moura. Do Viva Voz, é isso, Cássio Moura? Não, tô aqui da salinha aqui, cara. Peguei uma salinha fora. Tá no banheiro, né, safado? Ah, mas onde que você tá? Não tá dando pra te entender. Tá uma reverberação total aí, cara. Tá não, terrível. Trabalho. A sala tá vazia, é isso? Tá no banheiro, é isso? Não, é sala vazia. A sala vazia. Tá bom. Quantos anos você tem? Eu, 33. E o time? Corinthians. Ah, esqueci o teu bairro. Qual teu bairro? Coringa, só pra... mano. Qual o teu bairro? Cangaíba. Cangaíba. Ah, então você mura, né? Mura no Cangaíba. Cangaíba. O que achou desse trocadilho ali? Não, achei maravilhoso. É nota 10, indiscutível, com louvor. Agora, tô um pouco triste. Por quê? Ah, pelo fato do RG não estar mais entre nós. O que aconteceu com ele? Mas ele não morreu, não, tá louco? Ontem. Vai descansar. Aquilo ali é uma reencarnação. Não é uma reencarnação. Um pouco, né, de fato. Ele tinha um certo cheiro de ectoplasma. Nossa. Imagina o RG agora na Dutra, lá parado, ouvindo um negócio desse. Nossa. Ele tá xingando vocês agora. O RG vai chegar em Santa Isabel às 11h30. Mas ele, como espírito, ele pode vir rapidinho pra cá. É. Se teletransportar. Mas cuidado. Ô, amigão. Sim. É, o Corinthians aí daqui a pouco, inclusive, já tá começando o jogo aí contra o Santo André. O Coringão vai enfrentar mais um adversário dentro desse Campeonato Paulista. O Corinthians que é o time a ser batido, hein, velho? Não na América do Sul, mas eu acho que hoje, no mundo inteiro, é o time mais imprevisível. Verdade. É o time que não teve tanto investimento ano passado. É, conseguiu ganhar o Campeonato Paulista e o Brasileiro. Chegou esse ano novamente aí com alguns desfalques aí, depois da venda do Pablo, do Guilherme Arana, do Jô. O Corinthians está tentando se remontar para que ele continue forte. E aparentemente está, cara. Já manteve a sua espinha dorsal e o Corinthians enfrenta mais um adversário no Campeonato Paulista, cara. Qual que é a sua expectativa em termos de Corinthians esse ano de 2018? Você acha que consegue repetir a façanha do ano passado ou você acha que é um ano, talvez, aí de pés no chão? Será? Olha, eu acho que... O Corinthians vem forte, acho que esse ano também é complicado que a gente está sem o centroavante ainda, né, cara? E tanto o Júnior Dutra quanto o Cabinho, é claro que assim, é o que tem para hoje, né? Mas faltava um cara para fazer a diferença lá na frente, né? Bem, acho. Mas, ó, amigo, não sei se você chegou a acompanhar hoje o lateral do Santos, ou então o ex-lateral do Santos, o Zeca. Ele deu uma declaração, chorou, falou que a justiça será feita e tudo mais, e já disse que para o Santos ele não volta. Em determinado momento, o Corinthians mostrou interesse no Zeca. Você é a favor do Corinthians aí para cima do Zeca tentar a contratação, ou você acha que vai sair muito caro e é melhor deixar quieto essa fita aí? Olha, só a favor. É que tem que ver a questão de valores também, né? A gente sabe que a situação do Corinthians não é financeiramente a melhor, né? Hoje o que tem no mercado? Hoje a gente tá com o Juninho Capixaba lá, o Zeca, eu acho que é um jogador melhor do que ele, né? Fala, Cássio, desculpa. Enfim, eu acho um melhor jogador do que o Juninho Capixaba, e até um jogador jovem, né? Acho que talvez até para o futuro a gente conseguiria fazer uma boa venda, assim, também. Então, em termos de investimento, cara, hoje seria muito mais negócio o Corinthians tentar a contratação do Zeca do que a contratação do Ralf, você não acha, não? Que o Ralf é outro jogador que está na mira da diretoria. Com certeza, com certeza. Olha, eu vou falar, eu gosto muito do Ralf, assim, fui fantástico do Ralf enquanto esteve no Corinthians. Só que é complicado, cara. Eu também era fã do Christian, né? O Christian chegou, acabou... O cara da dupla, ficando, né? dava pra cantar sertanejo, né? Mas, então, os dois fizeram muita história no Corinthians, mas talvez caia um pouquinho naquilo até que o Mano fala, né? De um jogador que tava de fora, tal, já fez história, e talvez no retorno aí, às vezes, não jogue também, tão bem, né? Sim, concordo contigo, cara. Eu não sou a favor de jogadores que fizeram sucesso na primeira passagem retornarem, justamente pelo fato aí, o Ralf saiu em 2015 do Corinthians, cara. Imagina, ele volta depois de 2 anos, um jogador que já tem uma certa idade, numa dessa aí acaba voltando, aí não consegue tomar no campo a titularidade do Gabriel, sabe, já começa a gerar um mal-estar, aí volta toda aquela cena lá do Christian, sabe, o Elias, que também não chegou a ser banco no Corinthians, mas em determinados jogos ele acabou ficando, não jogou a mesma bola, a torcida pegando no pé. Eu acho que o futebol tem que se renovar, cara, e ainda mais quando você, naquele setor, já tá bem distribuído com alguns jogadores que possam fazer a função do Gabriel quando, porventura, ele não puder jogar. Eu investiria aí, sei lá, na contratação de um zagueiro mais top, que depois da saída do Pablo, eu não acho que o Corinthians hoje tenha dentro do elenco, mesmo com a contratação do Henrique, um zagueiro que seja do mesmo nível do Pablo. Não acho que o Corinthians tenha no elenco um lateral esquerdo da qualidade do Guilherme Arana. Então, acho que o Corinthians ele precisa aí investir nessas posições que ele acabou perdendo, e principalmente a camisa 9. Porque o Corinthians, em determinados momentos, ele até tentou sondar alguns jogadores, viu que a situação era muito cara e acabou recuando. Mas, por exemplo, é muito mais vantagem você investir um dinheiro bom e pesado num cara que venha para resolver do que ficar enchendo o elenco com jogadores nota 5 ou 6, que de nota 5 e 6 já tá lotado ali, independente da qualidade do cara. Ah, mas esse cara já fez sucesso. Mas será que hoje vai voltar jogando a bola que jogou um tempo atrás, quando passou pelo Corinthians? Não acho. O Ralf, com todo respeito a ele, repito, foi monstro, foi um cara aí que se identificou com a camisa do Corinthians, a torcida do Corinthians idolatra o Ralf, mas temos exemplos recentes aí de que trazer jogadores aí que já fizeram sucesso num passado não tão distante, não é bom negócio, cara. Não é bom negócio, os caras vêm ganhando muito, muitas vezes vêm para ficar no banco e não conseguem corresponder à expectativa da diretoria e da torcida. Então renovem, tragam jogadores que venham para fazer a diferença, porque de jogadores aí mais ou menos o Corinthians já tá cheio. Amigão, com relação... Desculpa, Sombra, você ia falar? Fala aí. Não, é só recapitulando aquela história do Zeca. Porque eu nem sabia dessa coletiva. E ontem o presidente do Santos teria dado uma coletiva dizendo que ontem eles tinham obtido uma liminar que garante que o Santos... que garante que o clube que quiser contratar o Zeca precisa assinar uma carta de crédito. Foi o que eu falei. E com isso o pagamento da multa pro exterior seria de 200 milhões. E pro mercado interno 150 milhões. Porém... segundo a OTB, que agencia o Zeca, diz que não são verdadeiras as informações plantadas pelo Santos na imprensa, no sentido de que teria sido concedida uma liminar favorável ao Santos. Então, né, só aqui vocês estavam falando do Zeca, a possibilidade de contratação. Sim. Aí se é verdade isso aí da liminar, né, que o presidente Zé a Carlos carta, Pérez, né, falou, aí a coisa... Lógico, ninguém vai pagar 150 milhões, 200, ninguém. Mas aí o Santos fica com a boa faca e o queijo na mão, né? certo? Então, Sombra, a situação do Zeca, cara, tá na cara que deve ter M aí dentro do pote. Porque se não, pela qualidade do jogador, algum clube já teria contratado o cara. É. Que existe de fato aí, talvez, aí alguma consequência jurídica com relação a isso, algum desembaraço num futuro não tão distante aí que possa comprometer o clube que contrate o jogador, isso aí é evidente. Porque se todos os clubes brasileiros que têm hoje uma necessidade de ter laterais de qualidade não contrataram o Zeca até agora, tá na cara que haverá um desdobramento jurídico no futuro. Tá na cara, Motinha. Ninguém vai fazer essa besteira. Todos os departamentos jurídicos devem estar, é óbvio, todos os departamentos jurídicos devem estar cautelosos com relação a isso, porque o Zeca é um jogador de qualidade. Um cara campeão olímpico, um cara que joga nas duas laterais, um cara que já mostrou que é bom de bola. É evidente que vão ter que entrar no acordo com o Santos. Porque nenhum clube está querendo assumir essa responsabilidade de chegar e contratar o jogador, porque lá na frente pode perder dinheiro. O Corinthians ia ter que dar um estádio. Aguardemos. Verdade. Que estádio. Que nem mas é dele, poderia né, numa dessa, amigão. Lógico que é, seu jumento. Ô, mano, deixa eu fazer uma pergunta. Você toparia? O IPTU vem no nome do Coringão. Então chupa. É, então precisa pagar, né? Você toparia? Olha só a proposta, hein? Olha, atenção, uma proposta. Você toparia rachar o estádio do Corinthians com o Santos. Em troca do Zé. Com o Santos. Não. Isso foi uma brincadeira. Isso foi uma brincadeira. Agora talvez seja uma outra brincadeira. É. Você toparia, por exemplo, ó, o estádio agora lá da Zona Leste, o Itaquerão. Arena Corinthians, meio Santos. Então, mas quando for jogo do Santos, vira Arena Santos. Quando for jogo do Corinthians, vira Arena Corinthians. Os dois são preto e branco, não vai precisar acrescentar cores, nem tirar cores dentro do processo. Só muda, né? Porém, o Santos chega e fala assim, ó, vocês estão devendo uma fortuna, eu ajudo a pagar 30% da dívida. Aí um dia vai ser o Peixão, Sombra, por mais que você tenha sido irônico... Quem tem a pimba na mão é o Corinthians. Por mais que você tenha sido irônico agora nessa sua declaração... O aquarião... Essa situação já acontece. Calma, gente. Pera, gente, calma. Desculpa, o Mota. Esse tipo de situação, Sombra, acontece na Itália, inclusive. O Milan e a Inter de Milão dividem o mesmo estádio. San Siro. Dividem o mesmo estádio. É uma situação corriqueira. E eu acho, Sombra, que mesmo antes da construção da Arena Corinthians... o Corinthians ele poderia ter dividido o Pacaembu com outro clube que quisesse também, no caso o Santos, que em determinados momentos aí ele vinha jogar na capital, mas ele sempre preferiu a Vila Belmiro. Mas Arena Corinthians não, Arena Corinthians não sou a favor de dividir, porque ali é um patrimônio do Corinthians. Mas ia ser um clube que ia ajudar a rachar os problemas aí, as despesas, os débitos. Que problema, velho? O Santos não consegue pagar a folha salarial, você acha que vai pagar estádio? Não, mas caso conseguisse... Não fala assim, o Santos amanhã vai ter jogo passando na Globo e não é nem clássico. Você viu? Tá com moral na Globo, Santos, ou não tá? olha aí. Ô, mano, eu acho que o... Fala, Cássio. Moral. Eu acho que o Santos ia preferir o Morumbi lá, né? Porque você viu, tem aquelas imagens do pessoal nadando e o peixe gosta de água, né? Verdade. Onde os caras estão nadando... Onde nadaram aí foi no Palmeiras, não foi. Mas no estádio também. Palmeiras. Quem tá processando é o pessoal do Palmeiras. Também. Lá no Palmeiras. O alagadão. Mas peraí, no começo do ano, aí no Campeonato Paulista também, Monteirão. O torcedor de São Paulo tirou foto do tanto de lixo que tinha ali dentro da arquibancada do Morumbi. Você inclusive, nunca viu em épocas de chuva. Mas na Europa aquilo tem, ali, mano. Aquilo ali entupia e vocês... não tinha como, mas, não amigão, tinha como tirar o lixo. Na também. Europa tem, você nunca viu mas lá, você... mano, que tem aqueles camarotes com piscina, não. Com ídolo. Mas, então, Cássio, o Morumbi também tem. Você ignorou um fator muito importante. O Itaquerão é todo preto e branco. O Santos nem é que ele tem um estádio onde tem lá tudo vermelho. Gira a placa. Você não tem como... Agora vamos trocar as cadeiras. Tira as cadeiras vermelhas, coloca a cadeira branca. Mas não tem como. O Santos, ele não aceitaria jogar no Itaquerão também? Ô, Cássio. Por que não? Porque lá tem um monte de mármore. E isso remeteria, tipo, como se fossem lápides no jogo do Santos. Marcos! Aí no jogo, em vez de falar arena, é mausoléu Santos. Imagina a cara da Regi agora. Essa ideia aí é impraticável. Minha ideia foi fantástica. Parabéns, Sombra. Parabéns. Muito obrigado. Parabéns pra mim mesmo. Esse embrião aí do Itaquerão ser rachado entre Santos e Corinthians é uma ideia que pode vingar. Os acionistas votam e não fizeram isso. Essa ideia é mais legal que reality show, cara. Você vai ver. Milan e Inter fizeram isso, mano. É legal, Vieira, que eu já falei isso há 10 minutos. Acho que você não tá pensando. Que pedrada. Dominicou. Ele tá falando que muda de cor o estádio. Ele dominicou, mano. Desculpa ele aí. Mas, enfim, eu acho que seria viável sombrar o negócio da transação do Zeca. Colocando o Marquinhos Gabriel no rolo, cara. Mais grana, Marquinhos né? Gabriel hoje é um jogador que ele tem sido utilizado com o Carille até com uma certa frequência, Mas se você tiver a possibilidade de contratar um jogador para ser titular e se desprender de um reserva, mesmo que ele participe com frequência, dispensa o reserva e contrata o titular. Mas só que você concorda, o Zeca já é um jogador de mais talento, mais novo, se eu não me engano. Sim. Eu acho que é assim, ok, mas tem que pôr dinheiro na história, mano. Não, se tiver que pôr dinheiro, o Santos que põe a sombra, porque Ei, a sombra tá do Marquinhos louco. Gabriel é maior. A tabela FIP do Marquinhos Gabriel é maior, tem mais glamour. Como põe não? Aí no Transfer Market. Tudo bem que ali é só pra gente brincar. Aquilo ali é balela, velho. Aquilo ali não vale nada. Ô, Cássio, um abraço pra você. A sua ligação não foi um fracasso, ela foi um sucesso. Fracasso. Valeu. Ó, eu fui entrar no Ninho aí em outubro, né? Claro, é verdade. Eu só queria falar um negócio aí que o Mano tava falando sobre o Guerreiro, né? Falou durante a semana e tal. Cara, o Guerreiro pra mim é igual aquela namorada, né, cara? Aquela namorada que olhou o cara com o carrinho mais bonito e foi embora. Né? Aí agora quer voltar, né, de qualquer jeito. Mas se a namorada era mais gostosa feia, do que você tem hoje, você não pegaria de volta? Mas olha. É que a gente tem uma namorada feia hoje, né? Então, por isso que eu tô falando. Não, mas eu acho que, pô, é falta de orgulho mesmo, né? Ah, pô, tá, é falta de orgulho, vou falar, mas ela foi aquela namorada que foi pra ver um carro mais bonito, aí agora tá largada lá, quer voltar. Então, é aquela namorada que dá o primeiro beijinho, você já esquece do que aconteceu e vira pra frente, mano. Não, mas é que hoje a gente tem uma namorada feia, por isso que então, a gente tá falando isso. Não, mas a namorada de vocês, ela é muito feia, ela não é feia. Ela é horrorosa, ela é monstruosa. Não, é bem feia, mas o Santos também tem uma namorada feia lá, né, velho? Então, o Santos também tá com uma namoradinha de centroavante, hein? Oh, meu Deus, hein? Rodrigo. E vocês estão com uma falsa namorada lá, né? Que é falso 9, o Diego Souza. Muito né? bem. Você é excelente, excelente. Você foi muito bem agora. Você é falso centroavante, é falso namorada. Ó, o Guerreiro hoje, ele depende muito mais do Corinthians do que o Corinthians do Guerreiro. O Guerreiro que vai pro inferno. Ô, tá Cássio, certo. Tudo de bom pra você. Bom carnaval. Valeu. Tchau. Obrigado aí. Deixa eu mandar um abraço aí só, rapidão. Manda um abraço aí. Teve um pessoal que eu não mandei da outra vez, foi estranho Ninho aí, queria mandar pro William, que trabalhou comigo na Meira. Ele me mandou mensagem quando eu fui aí, acabou a bateria do celular, infelizmente não consegui mandar. O pessoal que trabalhou comigo na Meira, o pessoal da ABB também, o pessoal da Honda. Só, né, mano? É tudo nosso. O Coringão vai ser campeão de novo esse ano. Se Deus quiser e Deus quer, mano. Se tiver um torneio antes. De futebol de botão, é capaz. Um abraço, Cássio. E Romero é mito, viu, Ale? Você Romero que tá é falando aí, você é ruim pra caramba jogando futebol, do que eu vi. Para hoje. Nossa, que deitada que você tomou, Tommy. Aquilo foi truque de imagem. Aquilo é pra colocar lá pro Fantástico, colocar lá com o doutor. Deixa eu falar uma coisa pra você, meu querido. Não acredita em tudo que aparece na televisão, porque... Isso aí é coisa muita mentira que tem na televisão. Isso aí tinha que recorrer ao detetive virtual, porque aquilo é uma montagem. O Alê não joga mal daquele jeito, não. E eu vou fazer um desafio público aqui. Eu sei que a audiência do Estádio 97 é um absurdo, maravilhosa. Para fazer uma partida de futebol, a minha dupla contra a dupla do Romero. E digo mais, para dar jogo, o Romero pode jogar com a mão. Futebol com a mão. Não é bom, hein? Já pensei, mas se depender do Ale pra ganhar o jogo, aquele domínio vai ser difícil, viu? Ô, tchau, Cássio, valeu! Muito bem, vamos lá, terceiro ouvinte no momento sem parar. Aproveite suas férias com sem parar. O que tem de gente que vai usar o sem parar nesse carnaval? Ganhe tempo pra viajar e estacionar. Ligue 3003-7367 ou acesse semparar.com.br e compre já o seu. Aproveite cada segundo das suas férias. Sua vida sem parar. Toca, Manco! A manco. Doutor, eu não me engano. O RG não vira o ano. Ah, doutor, eu não me engano. O RG não vira o ano. Deus não sabia mais o que fazer, chamando esse velho que nunca quer morrer. Ai. Ah, doutor, eu não me engano. O RG não vira o ano. Muita maldade isso. A gente tem que ter um estádio 97 um mais da paz. Faz amor, né? Tá muito agressivo. Mesmo isso. Que numa outra esfera, no caso do RG. Porque né? As pessoas ficam tristes, embora a mulher dele fique feliz com a ideia dele morrer, feliz. As pessoas ficam tristes. É porque ele tem um seguro de vida bem alto, parece. Ah, mas também que esposa que não quer ver o marido do outro lado. Isso é uma boa verdade. É uma pensão. Isso é. Vamos pro telefone! Alô! Alô! Quem é? Boa noite, sei lá, boa tarde. É o Luiz Vicente Oliveira, de Lima, corintiano de Guarulhos. Caraca, oh, velho. Não, você... oh, não é em quadro, não, irmão. É segurada aí. Ele tá com a mão na cabeça, porra. Peraí, repita o seu nome. Tá encostado no muro, né? Mas olha, em 100 BPM. Você foi em 180 BPM. Em 100 BPM, por favor. É o Luiz Vicente Oliveira de Lima, corintiano de Guarulhos. E o Marcão quer fazer um enquadro aqui pra ele pegar no pacote. Ah! Irmãozão, quem tá com a mão na cabeça encostado na parede não sou eu, não, mano. É, mas você quer pegar na outra cabeça, né, Marcão? Ah, que baixo nível. Que absurdo, baixo nível. Que deitada que o irmão tomou agora, hein? Aí, ouvinte sem noção. Cartão amarelo pra você. Ó, já toma aquele amarelo, porque eu senti que a coisa pode ir longe. Ô, Marcão, aquela que o policial fala, tá me olhando por quê? É. Ô, Luizão, continua nessa pegada aí que vai ser uma participação relâmpago a sua, vai. Mas, ô, Luiz, você é inocente ou culpado? Entendeu? Entendeu, Motinha? Você entendeu? Trocadilho, pô. Não, aí eu vou discordar do árbitro, aí do juiz, do jogador. Tá. O chamador. O chamador, porque pra mim isso merece 10, com certeza. Ah. Existe um equívoco aí na avaliação, ok? Chamador é coisa de masoquista. É. O cara é chamador. Chamador. Nossa, agora nota 11. Agora foi boa. Gostou, né? Agora foi ótimo. Agora nota 11. Obrigado, agora é 10. Mas eu não preciso das suas conceituações. Né? Nossa! Cavalo, cara. Mano. Ô, Luiz, que bairro você mora? Jardim Paraíso, Guarulhos. Jardim Paraíso. O Mota mora no Paraíso. Guarulhos é nós, hein? Não é jardim, meu, é só Paraíso. Quem Guarulhos é nós. Aí na Barra da Tijuca, mó no telão, sai fora, mano. Guarulhos é nós, eu não saio dali, eu tô toda semana em Guarulhos que eu pego o avião. Guarulhos eu vou ali pro aeroporto de Guarulhos. Ah, o aeroporto é nós, né? Verdade. É, mano, aqui é Nova Iguaçu, mano. Mas, ô, mano, é como nós, que mano. Esse processo aí, por exemplo, o Jatinho... É assim, você escolhe horário... Posa qualquer hora... Como o Jatinho, olha a sombra, é que eu não tenho... O Jatinho você toma na frente, toma atrás... Eu vou falar o jato que eu vou te dar. Ah, juiz! Mas se eu tivesse a disponibilidade hoje, sombra, de comprar um jatinho, eu compraria, cara. Porque não tem nada mais chato do que você ter que chegar com uma hora de antecedência do voo, aí chegar lá, muda o teu portão... Mudam o horário do voo e a porra toda. É chato pra diabo. Com o jatinho não tem esse problema. E o Benja não pode emprestar um pouco do jatinho? Não pode, zoião. Ah, só pra ele. Benja dá o jatinho. O Benjamin falar, mas depois vai dar manutenção, aí vai ser mais caro. Mas divide, né, mano? Não, e ele divide a despesa. Mas pra não dizer que abraço essa parada. Pra não dizer que ele não quer emprestar. Ô, amigo, é que eu já emprestei. Mano, já emprestei pro Stroessenberg, pro Matalon. Já emprestou pros amigos, emprestou nada. É. Ele não te dá o jatinho? Zoião, mano. Ele não te dá o jatinho, Benja? Não, uma vez o Alê pegou emprestado o jato do Ben, você curtiu, Alê? Ah, eu vou te falar uma coisa, graças a Deus e alguém um pouco maior que Deus, no caso Sombrinha, né, que teve um pouco de paciência, agora eu não faço mais a ponte aérea, estou aqui em São Paulo tranquilamente, fazendo o Estádio 97, que só é a paixão da minha vida. Que eu acho muito legal, não só porque você está mais aqui, como também você está muito mais perto da sua família. Exatamente a parte ruim. Essa é a parte... Que a família é o... Você não gostou. É o berço da humanidade. Dessa sem parte dúvida. Você não gostou, Ale? Aí, muita gente fala sempre, né, pra mim, Ale, você acha ruim? Você acha ruim fazer amor com a esposa, né? É claro que não, evidentemente que não, se o marido dela não descobrir. Nossa. Aí é uma... hoje tem decreto. Ô, Luiz. Tem, carnavalesco. Ah, decreto. Você já foi amante, Luiz? Oi? Você já foi amante? Bagaço, você já foi o bagaço? Já foi o outro? Profissional, não? É mesmo? Quem que era o cara? Eu sou o bagaço, mas já fui amante. Ah, mas você já foi o outro? Você cobrava pra fazer amor, não? Há muito tempo atrás, mano. Quase gol do Corinthians aqui, hein? Que defesa do goleiro, desgraçado. Quer 18 minutos de jogo, mano? É esse jogo que interessa também ao São Paulo, afinal de contas. Aí é o Santo André que vocês estão jogando aí, mano? Isso. Tá no grupo do São Paulo. O goleiro pegou uma bola de cabeça aqui, que era gol certo. Sim, senhor. Pode falar, Luiz. É uma honra, Luiz. Olha, o Adriano, cara, no auge dele, pega aquele auge do Adriano na Inter. Certo. Se jogasse hoje, seria melhor do mundo? Melhor do mundo, eu acho que não seria, porque você tem aí a concorrência, pelo menos, do Messi e do Cristiano Ronaldo. Mas ele seria, pra mim, o camisa 9 titular da seleção brasileira. Foi uma bela resposta, uma média resposta? Bela resposta. Bela resposta. Vocês concordam? O Adriano, velho, eu se ele nunca ouvi juízo, uma resposta tão legal. Ele tava muito atuando bem. Hoje. É mesmo, né, mano? É uma pena. O Adriano não tem cabeça, velho. Ele foi bem no São Paulo. E o pior é que todo mundo gosta do Adriano, viu? É um cara humilde, é um cara que a galera que convive com ele fala que é um cara aí praticamente até inocente. O cara não tem maldade, mano, mas é um cara que não é profissional. Infelizmente não é profissional. Triste, né, mano? Cansou. Pois é. Vale. Oba! Nota da Liv Tyler naquele clipe Crazy do Aerosmith. Ah, maravilhosa, Tyler, sensacional, é linda. Nota 10, com louvor pra ela. Ela é a filha do Lini, Steve Tyler, linda demais. Lini Tyler, né? Liv Tyler, me engravida de trigêmeos. Que boca que ela tem, hein? Que beiçola linda. Que é aquilo, hein? Nossa. O olho. Ela, o olho, faz, ela pode fazer aquele... aquele, como que eu diria? Aquele bola gato sem abrir a boca, né? Sim. Seria sensacional. Bela lembrança, garoto. Ô, Luiz. Muito bela. Mas você torce pra algum time, Luiz? Eu não lembro. Que é Corinthians. Coringão. Sombrinha, eu sou o marido da Mulambo da Iris. Por isso o seu interesse em perguntar do Adriano, porque a Iris tá aí. Fala da Adriana, fala da Adriana. Fala do Flamengo. Isso, que ela é flamenguista, Iris. Fala do Flamengo. Eu quero que o Flamengo se lasque. Ah, vai falar se vai dormir na pia, velho. Agora, você disse que já foi bagaço, etc e tal. Onde entra a Iris nessa história? Ah, foi a Iris é mais recente. A Iris é mais recente? Quanto? 7 anos. Tadinha. Mas papel passado ou assim, juntou, não tem contrato, é apenas de juntou boca? Eu estou na mesma situação que o Ale estava. Ah, sim. Mas eu pretendo estar na mesma situação que o Ale está agora. Mas agora, parabéns. Agora o Ale é uma pessoa decente. É. Formou uma família com razão social. Com gatos. No papel. Com gatos. É, eu já estava... E com gatos, é verdade. Eu já estava morto, só foi jogar a terra em cima, né? Assinou, né? Mas você vai fazer aquela despedida do solteiro gostosa... Com a colaboração de Marcão, o mano que deu certo, no caso. É. Não, deixa quieto essa história aí. Ah, e outro, um alerta. É mandado, hein, um alerta pra Iris aí. Ô, Iris, se você estiver ouvindo aí, ó, o cara que fez isso que seu marido fez uma vez, faz duas, faz três. Nossa, que pode isso, procurar, tá jogando pro outro cara, pode véio procurar mensagem tá no celular. Olha lá, tá no DNA cara, da pessoa? Tá no DNA. Ah, é lindo isso? É pode mesmo, procurar é no celular aí, no WhatsApp aí, é mesmo, você vai achar tá alguma coisa, você cara. E você, Vieira? Não, eu não, eu sou um cara sério, eu sou um cara comprometido. Mas o Robson não foi... Não. Danada. Ah, pro inferno, larga o cara aí, deixa o cara dar os perdidos que fala ele aí, quiser. Fala aí, Luiz. Ah, falou agora? Falou o transarino. O transarino, o senhor perdido. Deixa eu ouvir, tipo. Fala aí, Luiz. Aí você se ferrou, que mandou pra eles ouvir porque ela tá dormindo. Ela tá dormindo aí, mas essa hora? Sexta-feira é aquele dia de você dar aquele boa noite Cinderela gostoso, sabe? Aquele inocente. Pô, carnaval, véspera de carnaval, né, velho? Sim, você dá uma boa noite pra ela. Acorda só na quarta, né? Ô, Alexandre. Oba. Alexandre, Sombra, meus amigos aí da mesa e também o nosso amigo Luiz, que tá participando pelo telefone. É, recentemente, aí, há 2 dias, o Oswaldo Oliveira acabou batendo boca com um jornalista lá, com um repórter lá em Minas. E, coincidentemente, ele foi demitido hoje. Você acredita? O Galo não ficou nem do lado do repórter, nem do lado do Oswaldo. E a primeira opção, do Atlético agora é o Cuca, hein, Ale? Os caras estão falando pro Léo Gomide bater boca com os jogadores do elenco também. E com o presidente. Com o presidente. Os caras falam, discute com o Temer também. Ou teria caído do céu essa discussão para poder trazer o Cuca? Eu podia vir aqui, trocar uma ideia com o Casim, né, mano? Ah. É, isso aí, o Léo Gomide fala. O Mano também já derrubou muita gente, né? Eu mas não. Aproveitar essa confusão toda pra falar, vai embora e tal. Olha, mas com todo respeito, e é lógico, eu tenho um passado que me condena em relação ao Oswaldo, né? Nossa. Porque há 200 anos atrás... Você tem razão. Você derrubou ele. Eu não derrubei ninguém, mas eu sempre sempre falei muito mal do trabalho do Oswaldo. Você tem razão. Né? Ok, beleza e tal. Agora, o que eu acho, que o futebol, eu não tô dizendo que ele é ruim. Ruim. Mas também não posso dizer que ele é ótimo, nem bom. Eu acho que o futebol tá sendo... Não, sabe o razoável? O razoável. Eu acho que o técnico pode fazer um trabalho feijão mas com sombra, arroz. Mas sobra, ele chega já... Todo mundo já sabe que ele vai que sair... O que eu queria dizer que eu acho que o futebol foi muito benevolente com o Oswaldo. É, exatamente. Porque ele nunca ganha nada, nunca chega em nada, nada. O cara nem chega sei se o trabalho dele no Galo é bom ou não. Não sei. Não acompanho o futebol mineiro. Mas ele tá sempre em time grande. Mano, você lembra qual a última vez que o Oswaldo ficou mais de 6 meses num time? Ele tava no esporte. Ele tava no esporte. No Palmeiras, não foi? Palmeiras ele ficou mais de 6 meses. Não. Ficou? Não sei, cara. No Palmeiras, não sei. Você lembra, Lê? Mas eu acho que o futebol foi extremamente benevolente com o Corinthians. Ah, mas foi aquele título que ele ganhou com o Curica lá de 2000, lá do Mundial do Rio São Paulo. Da todo FIFA, mundo fala muito bem da pessoa do Oswaldo. Chupa, Bambi, primeiro Mundial. Todo mundo fala muito bem, diz que é uma pessoa super legal. Mas eu acho que, assim, para aquilo que ele já apresentou até hoje como técnico, eu acho que ele treina muito time grande. Ó, ele foi campeão no Corinthians, campeão paulista, brasileiro e do Mundial, né? Ele foi campeão carioca no Botafogo e depois conquistou alguns títulos no Japão. Então, mas com o currículo brasileiro dele, ali, e do Corinthians, ainda ficou aquela. Nem os corintianos acham que foi ele. É, não. O time tem um time pronto. Tem um trabalho montado do Luxemburgo. Tem o Luxemburgo também. Luxemburgo. O currículo dele nacional é muito fraco. É fraco demais. É. Ou tô errado? Não, limitado. É assim, é bom a gente separar várias coisas. E ele é o cara... No futebol, eu nunca vi ninguém falar mal dele. Mas eu não tô falando no ar, não. Tô falando fora do ar. Uhum. Você pergunta quem é o treinador mais legal, que os caras mais... Todo mundo fala o Oswaldo. Falar que é o melhor treinador que ele já tiver, eu não ouvi ninguém também. Mas o mais legal, goleiro, gente boa. Cara. Um cara, meu, super do bem e tal, não sei o quê. Não fazia um bom trabalho, como não fez um bom trabalho no Corinthians também. Não fez no Palmeiras. Recentemente, o Palmeiras há controvérsias ali. No Palmeiras é um pouco discutível, que o Matos tinha uma boa relação com o Marcelo Oliveira. No Santos. Marcelo Oliveira tá no Flamengo ele não fez também. Mas enfim, esse é um ponto. Agora, acho que ele errou feio, a gente já falou muito aqui, né? De ter partido para cima do Léo Gomide, errou muito. Claro que aquela situação ela já vinha se arrastando há algum tempo. Do jornalista falar isso e ele responder e tal, né? Errou feio. Só que eu acho que a direção do Atlético errou feio também. Concordo. Porque se fosse mandar embora pelo resultado da Copa do Brasil, mandava no dia. É, nem no dava dia coletiva. Seguinte. Dá a impressão, pra quem quiser, que quem derrubou o treinador foi o repórter. Que não sabe mais. Eu até concordo que o Oswaldo não vive. O Oswaldo sabe mais de futebol do que o repórter. Ou eu tô muito louco. Não. Concordo. Então dá a impressão pra quem vê. Que quem derrubou o Oswaldo foi o repórter. Aí, filho, a banana tá comendo macaco. Mas eu acho que foi conveniente. Mas ele também, exatamente. O Atlético caiu do céu pro Atlético. Caiu no colo do Atlético essa discussão. Cai uma pouca culpa no repórter, né? E fica aquela história. Mas fica feio, acho que fica sem comando. Muito. Você acha que, de repente, o Cuca mandou um oi sumido pro presidente do Atlético Mineiro? Aquele olhinho. Mas, ó, depois do Calil... Ficou meio estranho o Galo, hein? A administração do Galo tá meio estranha depois do Calil, hein? Negócio, não é não? É. Ô, Luiz, um grande abraço pra você. Excelente carnaval, tá bom? Sobrinho, tem algum merchan aí, cara? Nós temos do McDonald's e das baterias 0 km, você lembra? Então, todo dia de clássico no McDonald's. Você ganhou um par de vouchers da Mac Oferta McDonald's. E as baterias 0 km, onde você encontra esqueci. O que que vende na bateria 0 km? Oi, não entendi. O que vende na vende lá? De lojas bateria 0 km? Bateria. Ah, então onde você encontra a... Bateria. A bateria certa pro... Do seu carro. Mas assim, eu vou te falar, Luiz, você é sensacional, Luiz. Tá concorrendo ao kit. Eu aprendi isso aí no estadista também, cara. Você ganhou um kit, cara. Ganhou um kit das baterias. Inclusive, tá concorrendo a um kit churrasco, meu. Beleza, valeu. Deixa eu deixar uma pergunta pro mano no ar aí. Opa. Diga aí, irmão, diga aí, tamo aí. Ô, mano. Emprestar o Carlinhos não seria uma boa, cara, pra ver ele jogando em outro time e colocar o Luca ali de centroavante. Por que não coloca, cara? Então, cara, respondendo a primeira. Não, peraí. Deixa eu ir embora porque eu vou sair agora no tapete vermelho. A gente falou. Toma, maluco, que mala, hein? Que mala da porra, hein? Desumilde, hein? Olha, nossa, ligou na boca, velho. Não deixou nem o mano responder. O mano já vai responder. Não, mas ele tá ouvindo aí. Então o negócio é o seguinte: com relação ao Carlinhos, poderia emprestar sim, porque eu não vejo futuro pra esse moleque, pelo menos por enquanto, do que ele já mostrou em campo, com a camisa do Corinthians. Eu acho ele fraco. Fraco. Não é porque é do terrão que eu vou passar pano, não. É, pra ele marcar um gol, ele perde 4, cara. Moleque desengonçado. É, não acho que hoje, com o futebol que ele apresentou até o momento, eu acho fraco para vestir a camisa do Corinthians. Talvez um empréstimo aí possa trazer a ele um pouco mais de bagagem, de lastro, aí, maturidade, e que ele melhore. Mas hoje, eu não acho que ele tenha condições de vestir a camisa do Corinthians. E com relação ao Luca de centroavante, seria uma opção. Mas eu vou respeitar o que o Carille tem visto no treino e o que o Carille já viveu com o Luca ali dentro do Corinthians. Se o Carille não tá colocando o cara ali dentro pra jogar, inclusive dá chance pra Junior Dutra, dá chance pra Casim, e não põe o Luca, em raras exceções ele já colocou, mas é muito difícil ele dar uma chance pro Luca, alguma coisa tem. E como eu confio no Carille, acha o Luca que espera a vez dele. Você acha que o Carille, contaram pra ele que o Luca faz careta nas costas do Carille? Olha, Sombra, a boca pequena, cara, e eu não sou baú pra ficar guardando segredo, não. Uma boca não. Muito menor do que a da filha do Steven Tyler. Sim. Aquele maluco lá, mano, você é louco, ele engole um prato, mano. Sabe aquelas bocas, aqueles índios que tem, nossa, que tem um prato de sopa na boca, no beijo? É a boca do Pac-Man, do... Você é louco, mano. Mas enfim, a boca pequena, Sombra, reza que o Luca, em jogos grandes, aí o maluco acaba não dando conta do recado. Entendi. E somando a esse fato também, aquele lance, aquele desgaste todo que aconteceu naquela época da renovação do contrato, que acabaram divulgando que ele queria um salário exorbitante, não sei se foi o empresário ou se foi a própria diretoria que soltou essa informação aí pra meio que dar um chega pra lá no empresário que tava enchendo o saco, aí soltaram que o cara queria ganhar um caminhão de dinheiro e não era bem aquela quantia que ele tinha pedido pro clube, enfim. Mas houve um desgaste ali e aí juntou o útil ao agradável, sabe? O fato dele entrar em alguns jogos grandes aí não conseguir decidir. Aí teve aquele pênalti que ele perdeu contra o Palmeiras no Pacaembu, aí acabou culminando com a saída dele. E agora ele parece que voltou um pouco mais maduro dessa passagem que ele teve na Ponte Preta. Vamos aguardar aí o decorrer do ano aí pra ver se ele ganha um pouco mais de rodagem também. Mas mau jogador ele não é, não. Ok. Esse foi o Momento Sem Parar aqui no Estádio 97. E aí, se programando pra não perder tempo, aproveitar cada segundo das suas férias, aproveitar cada segundo do seu carnaval, aproveitar mais o passeio com as crianças, chegar logo no cinema. Então vai de Sem Parar, é sem parar pra estacionar, sem parar pra viajar. Não se preocupe mais com tickets de estacionamento, encontrar moedas para passar no pedágio. Curta suas férias sem parar. Ligue 3003-7367 e compre já o seu. 3003-7367, receba em casa, sem custo. Sua vida sem parar. Quem vai pro carnaval com Sem Parar, vai mais feliz, não é não? Estádio 97 também no oferecimento de Amanco. Vamos falar de obra, Amanco que tá com a gente aqui, seja bem-vindo, Amanco, aí o ano inteiro com a gente. De bola. Vamos falar de obra, vamos falar de Amanco. Você, Cláudio Mota, por exemplo, você já fez muita obra na sua casa? Sim, de pois tudo é. Quanto é jeito. Então, mas seja lá qual for o tamanho do problema, com Amanco não tem complicação. Sua Amanco tem uma linha completa de produtos para deixar sua obra mais rápida e tranquila. Lógico. É mais simples de instalar e não dá dor de cabeça. Por isso, facilita qualquer obra, seja uma simples reforma ou uma grande construção. Não precisa ter medo de obra. É só escolher a Amanco. Presente nas lojas mais próximas de você, a Amanco inova para facilitar e revolucionar a vida do instalador e do dono da casa. Usou a Amanco? Tá fácil. Amanco. Cláudio Mota, que história é essa que o São Paulo Futebol Clube emprestou o Maico Suelo? Eu tô tentando pegar informações mais profundas. Então, mas já tá no alto. Mas as informações passadas aí por órgãos de imprensa dizem que... Vai ficar 6 meses no Grêmio. Quem vai ficar? O Maico Suelo, né? Sem o Grêmio pagar nada. Certo. De grátis. É aquele para experimentar. É. Se em 6 meses o Grêmio quiser continuar mais 6 meses, aí o Grêmio pagaria integral. Metade. Não, integral. O que eu sei. Ah, eu vi que era até o meio do ano São Paulo bancaria o salário do Maico Suelo, mas não dariam 6 meses, né? Não, ele fala 6 meses. É julho. É 6 meses. É 6 meses, falaram. É julho. E aí, se o Grêmio quiser continuar com ele, pagaria integral mais 6 meses. E desde que não houvesse lesões. Sim. Também tem isso, tá incluso também. Não, se o Grêmio quiser ficar com ele depois de 6 meses, vai ter que pagar integral. Bom, aí. A informação que eu tenho é que os 6 meses finais seriam integrais do Grêmio. É, exatamente. E os primeiros do São Paulo. Conto. Eu, sinceramente, eu acho uma má negociação por parte do São Paulo. Gente, mas como é que o São Paulo chegou... Uma má negociação. Cara assim? Porque é o seguinte, cara... Hoje ele treinou e fez gol no treino, Sombra. Olha porque, que situação, cara. É, porque assim, amanhã, isso é muito subjetivo. Vou devolver. Não, marcou gol no treino também, convenhamos. Não quer dizer nada, futebol, né? Véio, quer... O cara põe o filho do Douglas pra não, pegar claro, no gol. Não, claro, não quer dizer nada, mas eu digo inferno. Assim, mano... Não, você deu a impressão, falou, nossa, cara. Ele acabou com não, o treino. Não, é que tá, quem tá... É que a forma como a gente tá falando, Tanga... Não vai falar assim com o Vieira, não. A forma como a gente tá falando tá dando a impressão que o cara chegou de cadeira de roda, não é isso. Olha, cara. Apesar, por exemplo, eu acho que o Valdívia, ele ainda tem uma certa promessa de futebol na vida. O Michael Souza, pra mim, não tem uma promessa nenhuma. E o Grêmio é jovem. O Valdívia é jovem. Agora, são dois jogadores que saíram de seus clubes com problemas físicos. Sim, sim. Dois jogadores que não jogam nada há muito tempo. São dois jogadores aí que... Pô, teve dirigente do Galo que falou lá, porque eu acho que ele não teve pré-temporada. E falando Valdívia. Aí o São Paulo vai lá. A torcida do Inter, Sombra, tá comemorando nas redes sociais, obrigado São Paulo. É, então, aí o São Paulo vai lá e pega o Valdívia, apesar de um ter mais possibilidade de futuro, não é nem perspectiva, possibilidade de futuro melhor do que o outro. Uhum. Mesmo porque um é mais jovem e outro é velho. Como que o São Paulo pega o Valdívia, que vai ficar 6 meses aí pra botar em forma? Sim. Vai ficar um tempão pra botar em forma. Será que precisa tudo isso, Sombra? Eu, sinceramente, acho que não, cara. Que seja, Marcão. Se o problema do Valdívia for só físico, você fazer um fortalecimento muscular, pô, o cara não precisa ficar. O negócio é o seguinte, se o cara tivesse lesionado, voltando de cirurgia, até onde eu sei, o problema do Valdívia é só físico. Mas o São Paulo vai estar pagando, né? Então que seja, mas vai ficar pagando o integral do Valdívia até sabe quando o jogador vai entrar em forma. E aí dá 6 meses pro Grêmio brincar de tipo, eu não gostei, devolvo... Porque assim, Sombra, esse lance do Michael Suel... Pô, o São Paulo se protegeu muito mal dentro desse processo. Você vai deixar um jogador jogar... Vai pagar pra jogar em outro time? Porque assim, ó, a princípio, o contrato do Michael Suel com o Grêmio era de 1 ano. Não vai pagar barato, não. E o São Paulo bancaria, acho que cerca de 60% ou 70% do salário do Michael Suel. Salário, é. Eu acho que era 70%, se eu não me engano. Aí o que acontece? O Grêmio falou, ó, por 1 ano não quero mais, renegociaram o empréstimo e falou assim, ó... Eu arco com os últimos 6 meses e vocês arcam com os 6 primeiros, tá ok? Beleza. Caso ele continue no Grêmio. É. Mas assim, esse lance do São Paulo pagar integral, o salário do Michael Suel, o Grêmio ele se precaveu, vamos dizer assim, em função de um problema que o Michael Suel tem no pubis, não é nem só físico. Então, tipo, acho que o Grêmio tá com medo de estourar, manja carro batido. Não, mas ele tá falando que é uma péssima negociação com São Paulo. Então, mas o São Paulo pagando 70% do valor do salário dele em 1 ano... Agora, dentro do São Paulo, tinha que acontecer alguma coisa pra quem trouxe esse cara. Não fizeram um exame no cara, não sabe que o cara não tinha condições. Ainda assinando um contrato de 100 mil reais com esse cara, velho. Quem disse que foi 100 mil reais? Mais? Quem disse que vai ser 1 mil reais de salário? Se ele vai pagar integral 100 mil, não é isso? Não, é 300 conto. Oh, 280 pau de salário. Tudo isso? Ô! 280 pau. Falar pra mim 100 pau. Vamos se informar, não, né? Não sei, salário não sei. Mas 100 cara. Mil? 100 mil. Mas nem eu acho que o Militão tá aceitando pra renovar. Mas diz que tá bem encaminhado a história do Militão, viu, chefinho? Eu só acredito vendo. 2022. Eu só acredito vendo. Eu não confio em jogador de futebol. Eu não confio. Eu não confio. Eu também só acredito depois que você tiver assinado. E outra informação também a respeito do São Paulo aí, o Hudson vai substituir o Petros aí nesse jogo contra o CSA aí no meio de semana agora. O Petros tá com a amidalite. Não, e outra, ele cumpre suspensão ainda, né, Motinha, por causa daquela expulsão na última rodada do Campeonato Brasileiro do ano passado. E ainda sobre o São Paulo, comenta-se que tem pessoas no São Paulo que querem colocar o Jardine na comissão técnica como auxiliar. Jardine manja auxiliar. Muito. Esse é um cara que se o Dorival caísse, eu queria ver no lugar. Ele fez um baita trabalho no Grêmio. O Dorival não vai se incomodar, Ale? Então. O Jardine fez um baita trabalho no Grêmio. Fez. Ele é um baita treinador. São Paulo, na base, ganhou tudo. Desde Libertadores, Copa do Brasil, bicampeonato. É que tem uma coisa, né? O Dorival tem a comissão dele, tem o filho dele. E também vou te contar uma coisa que eu não... Sabe? Uhum. É, entendeu ou não? Mas tudo bem. Mas o Jardine... Se fosse um Big Brother, ele estaria no paredão? Certeza. Minha única dúvida com relação ao Jardine é o seguinte. Que a boleiragem é fogo. Então chega um cara que não tem tanta experiência no profi, muitas vezes tem até conhecimento, mas os caras dão a engolida. Não é a mesma coisa que tratar com os moleques, né? Não é a mesma coisa. Mas de conhecimento, eu não tenho nenhuma dúvida com relação ao trabalho do Jardine. Nenhuma dúvida. Olha, eu não tenho dúvida também de que se... subirem o Jardine para fazer parte da comissão técnica, eu não tenho dúvida que é um processo de amadurecimento e já de colocação de uma sombra ali por uma possível queda de o Dorival. Os caras estão armando uma cama ali pro Dorival Júnior. Eu não tô dizendo que estão armando uma cama. O que eu estou dizendo é que, de repente, uma empresa, um clube que se precaver e às vezes não está tão certo daquele que está na... Da continuidade... Aí ele fala assim, olha, já vamos deixar lá, vamos deixar lá, né, pra ir já conhecendo ali o dia a dia, etc e tal, porque, ó, do jeito que tá, a gente não sabe no que vai chegar. Se amanhã der merga, já tá lá e já assume. É o caso, por exemplo, desse pessoal que é da categoria sub-óbito, aí o cara consegue uma Alvará. Você acha que eu coloquei o chefe aqui junto? Porque a região uma hora vai, né? Vai, né? Vai pro céu. Já tá trocando pneu com o carro andando, Sombra. O RG é indemitível. Mas tem uma hora que Deus chega e fala assim, não interessa se tem CLT ou PJ, eu quero aqui em cima. Nossa. Ah, verdade, pessoal, todo mundo ama o RG de paixão. Verdade. Mas ele tá surdo, né? Deus chama ele, ele não ouve. Acho que qualquer hora ele vai comemorar um gol do Santos, vai levantar os braços, os caras puxam. Ah, não levanta. Puxa, não. Ele não levanta. Não é o café que o chefe. 1-0 Corinthians, hein, Rodriguinho? Ah! Que deitado, em gol de videogame, hein? Romero participou da jogada? Ah, Romero deu assistência. Gol do Corinthians, tá certo. É o seguinte, você vai e o Romero, ali, ele foi dar uma cabeçada aqui. O melhor lance ali que o goleiro fez uma defesa aqui foi um cruzamento que o Romero tentou cabecear a bola e não acertou, velho. Aí a bola bateu contra no zagueiro e o goleiro fez uma puta defesa, mano. A mesma coisa, você vai sair pra night. Tem nada marcado, não armou nada, vai sair pra night. Aí você pega e põe um azulzinho ali na carteira. E migué. Pode ser que não aconteça nada. Claro. Mas se acontecer... Já tem ali, né? Já tá calçado, nego, não é isso? O jardim é o azulzinho na carteira, né? Exatamente. Vai que, né? Estádio 97 também tem oferecimento das baterias 0 km, onde você encontra a bateria certa pro seu carro. Também o oferecimento do Buscapé. Vamos falar do Buscapé? Vou falar do Buscapé, sim, senhor. Carnaval é aquilo, né? Tem gente que ama e tem gente que não curte. É por isso que o Buscapé tem tudo de A a Z. Sempre pelo melhor preço pra todo mundo. Vai curtir o carnaval? No Buscapé tem fantasia, confete, celular para registrar folia e muito mais. Vai fugir da festa? No Buscapé tem mala de viagem, biquínis, protetor solar e até equipamento de camping. Acesse agora mesmo buscapé.com.br e compare ofertas de milhares de sites em um só lugar. Dá um busca, vai curtir o carnaval? Vai fugir da festa? Dá um busca no Buscapé. Acesse já buscapé.com.br. Compare e economize. Dá um busca. Ó, mas tem muita mensagem aqui pra gente, hein? É? Ih, o pessoal que participando através do site da Energia. O Igor Eric Leite Silva. Mano, o atacante Jonathan, ex-Cruzeiro, atual Hannover, seria uma boa pro Corinthians? Um jogador interessante é o Lautaro Martínez, atacante argentino do Racing. Esse já foi vendido, se não me engano. Já foi, já, e ele tá sendo convocado pra seleção argentina. Não dá pra, né? Tá fácil, né? Vai lá buscar o cara, porra. O Corinthians não consegue comprar, mas nem o Dourado. Henrique, o Sampaoli tá postando todas as fichas nesse cara aí, meu. Não, não é que não consegue comprar, o Corinthians achou caro. É diferente, né? É diferente, não poder, mano. Outra coisa, velho. Não poder outra coisa. Então, mano, eu fui no açougue e não comprei filé mignon porque tava caro. Tava caro. Ou eu não consegui comprar. Mas pera lá, mas peraí, peraí. Uma coisa é você ter o dinheiro no bolso, vai. O filé mignon custa 50, você tem 300 no bolso, você fala, não quero comprar porque eu acho que tá caro. É, sei. Outra coisa é você olhar lá, você tem 43 e custa 50, você fala, eu não quero comprar. É diferente, E esse Jonathan aí, ex-cruzeiro, que é o você... Conhece? Então, Sombra, pra falar a verdade aí, não sei se seria o cara, não. Tá bom. Não sei se seria o cara. Coisa tem que trazer uns caras aí bambambam, mano. Aqueles caras lá que o gringo bate o olho e fala, puta, é o cara que tá lá, mano. É. Wilson Alves Moreira, boa noite. Uma outra emissora comentou que o dono do Paris Saint-Germain quer investir no Santos. Será que isso é verdade? Se for, seremos campeões mundiais. Chupa e pedala, mano. Nossa! Aí você acordou. Ah, não sei isso aí, não. É o que eu sugeri que acontecesse com o Botafogo, né, cara? Tá numa situação muito pior que o Santos. Pro Botafogo se reerguer de novo no futebol brasileiro. Aí só numa condição dessa. O Antônio Carlos da Silveira Júnior, amigo de São Bernardo, ó, amigons, avisa a Leiloca que precisamos de um zagueiro mais experiente para Libertadores. Vocês são espetaculares. Manda um abraço pro meu amigo Irlan Marreco no FIFA e no PES. Irlan. Um abraço pro Marreco aí do Irlan. Irlan. O Leonardo Martins, sombra o lateral Auro não poderia ser mais aproveitado? Rapaz, esse Auro já teve várias chances. Não aí. Foi ele que o São Paulo emprestou agora para um time do Canadá? É, emprestou agora para um time canadense. Major League Soccer, não é? Lá vai ser um sucesso. Não marca nem cartela de bingo. Deixa eu ver o que mais aqui. Ale vulgo bola no queixo. O que é isso? Você conseguiu pelo menos ganhar a partida no futebol, aí? Não. Ah, eu já expliquei isso. Quem perguntou é o Guilherme Dias Muniz. Mas explica porque o Mano... É uma anta. Quando o Mano posta, é 8 milhões de visualizações, Ale Oliveira. Aí você senta na graxa, velho. Ele é o Whindersson Nunes do Twitter, né? Ele é o Whindersson Nunes da esportiva. Essa é a verdade, que é um grande jumento. Eu já expliquei quem sacou essa caceta dessa bola. Ah, que é isso? Ele jogou pra você, seu trouxa. Era pra você matar no peito e devolver. Ah, calma, Ale, calma. Você nem pode falar de peito, porque esse peito nem é teu, né? É. Esse peito é silicone. Mas foi o maldito do Belo. Ah. Campeão da, do Graziani, mundo. Você, não. Para. Ô Vieira, primeiro, ele era pra ter dominado aquela bola virando meio o corpo ali, 180 graus, na direção do oponente, não querendo dominar pro lado de fora da quadra. Mó jegue, velho. Olha, agora foi meio PVC, né? Deu uma porrada, mas ele deu uma porrada em você, velho. Agora te deu uma porrada geométrica. Ele deu uma porrada porque ele explicou exatamente como deveria ser. O Ale é melhor de decreto do que de... Tá bom, vamos ver lá no resort, vamos ver lá no resort. Boa, vai ser. Olha, quinta-feira a gente anuncia a nova temporada do resort. Opa! Grandes novidades. O Fernando Rios... Pelo amor de Deus, a risada do Mota já costuma ser feia, mas hoje está insuportável. Ah, coitado. Por quê? Só ri pra gente ver, mais. Mota, não sei, dá uma risada aí. Ah, então, olha, o Marcão vai contar uma cantada agora, vai passar uma cantada. E aí, vamos ver se o Mota ri. Vamos ver. Né? Eu tenho que fazer par com você? Pode ser agora? Vai. Pode ser agora, vai. É, você só vai olhar, nessa aqui você não vai participar, o Motinha. Você só vai apenas dar o veredicto. Posso fazer aquele olhar assim, de filminho? Marcão gosta. Tá, vai... Vai chegar, mas essa daí não pode ser pra qualquer homem, rapaziada. No carnaval tem que ser pra aquela mina aí que você tá, tipo, pagando uma madeira já faz um tempo, entendeu? Pra dar aquela cercada no frango. Não é uma peguete. Não, não é qualquer homem. Nossa, meu irmão, ele só pega as pior no carnaval. Às vezes ele dá a cantada dele, Motinha. O último carnaval que eu passei com ele, ele pegou uma mina que se pusesse rodinha embaixo ia ser o abre-alas numa escola. Cê é louco, mano. Aqui é embaçado. Então, você vai chegar pra mina assim, ó, Motinha, presta atenção, velho. O Mota é a mina, vai. Você vai chegar pra ela assim e falar assim, gata, um é ímpar e três é ímpar. Mas nós dois formamos um belo par. Ah, não, nota mil. Gostou, Ale? Logicamente, é romântico, né? Ele tá pegando... Nossa, o que você tá pegando assim com essas cantadas, Marcão? Ah, e é só as top, irmão. Mas não, hoje não deu nem pra testar a risada do Mota. Foi ruim, velho. Agora... Não, gostei. Ruim. Dá, você quer uma piada boa? Ruim. É. Palmeiras é campeão do mundo. não, olha aí, ó. Olha aí, mano. Domênico, essa hora dentro do carro. O Domênico tá odiando o Mota. Agora, parada agora, do Mota. Parado no estrada. Eu tô agora com ruim da garganta, por isso. A minha risada tá dizendo que eu tô ruim da garganta ainda. Ah, é? Muito bem, muito bem. Vamos lá, mais ouvintes, 32847097, ouvintes que vêm no oferecimento de McDonald's, clássico do dia McDonald's. Todo dia um clássico diferente por apenas R$8 cada. Sexta-feira é dia de quarteirão e amanhã, triplo cheeseburger por apenas R$8. Aproveite! Que tal experimentar o Mini Cooper 3 portas esse final de semana, hein? Sim. Opa! Boa! Vamos lá, vai tocar mais uma vez o nosso Amanco. Toca, Amanco! Amanco! Aí! Se liga no Marcão, vai de novo. No Marcão, no swing é menina e no programa é machão. Se liga no Marcão, no swing é menina e no programa é machão. Isso é muito legal essa música. Eu queria ver vocês um dia no swing, velho. Alô? Você exportaria, Vieira. Eu já fui. Você gostou? Alô? Nossa, baixa o volume do rádio, pelo amor de Deus. Preciso te fazendo agora contatos imediatos de terceiro grau. É, tira do vivo voz. Boa. Quem fala? Derlis da Costa, de Santo André. É o Derlis. Derlis da Costa, é isso? Isso mesmo. A Costa. Tá certo. À frente. Quantos anos? 28. E o bairro? Aqui é Vila Santa Teresa, Santo André. Santo André, olha aí. E o seu time, Derlis? Ah, é Corinthians. Coringão. Ô, Derlis, tem saidinha de carnaval também? É induto, né? É, tem. Ele vai dar uma saidinha pra tua casa. Ô, Derlis, Coringão tá batendo o Santo André aqui, o jogo acabou de ir pro intervalo, 1-0, aí gol do Rodriguinho. Mas o Corinthians tá criando e tá amassando. Se não fosse o goleiro do Santo André, aí o Corinthians já tinha feito pelo menos uns 3, cara. É o Neneca, mano. Ah, nossa, Neneca. Sim. É ele ainda? Tem 8 mil anos. O eterno Neneca, velho. Nossa senhora, esse não termina também. Mas então, pô, eu até queria ter ido aqui no jogo, não é muito longe de casa, mas conta do horário ficou meio inviável. Foge do trabalho, velho. Então... Aí, mas na próxima estamos aí para prestigiar, já comprei os ingressos da Libertadores, que é o foco para esse ano, né? Com o atacante ou não... Aí contra é o Milionários, né? O primeiro jogo do Corinthians em casa é contra o Milionários. Você acha que vai perder o Milionários? Já comprei os três. Já comprei o Milionários é fora. O Milionário... primeiro jogo... Ah. Oi, desculpa. Não, só para informar, amigo? Porque eu sou diferenciado, né? Como jornalista / comentarista. E eu já sei, tenho acompanhado muito o campeonato. Milionários 3, José Ricos também 2 em memória. José Ricos. Sim. Milionários contra o Sem Marmitas. Ai, não, o Corinthians ele vai pegar aí o Milionários fora de casa e o jogo que o Corinthians faz a sua estreia em casa é contra o Independiente, né? Ah, sim, é. Então eu estarei lá, firme e forte. Ô, mano, só permita uma observação, cara. Que aí não sei se vou discordar muito de você, mas enfim. Discorda. O que acontece? Eu fui e sou ainda terminantemente contra, eu não gostei da eleição do André Sanches. Boa! Pro Corinthians. Por N motivos, assim, né? Primeiro que não vou tirar o mérito, de repente, dele ali no, como gestão de pessoal, o que ele fez de repente limpo, por assim dizer. Mas eu não confio, não vou desconfiar da integridade, porque não tenho provas e para não gerar problemas, né? Mas eu não confio realmente. E assim, me preocupa mais ainda. Então ele, investigado, por exemplo, apareceu na lista da Odebrecht, da delação premiada da Odebrecht, o nome dele está lá, e agora vai renegociar a dívida da arena que foi construída pela Odebrecht. Então, para mim, isso fica um pouco... assim, ficou um pouco incoerente, sabe? Então, enfim. Quem dera todos fossem como você, ouvinte. Não, mas com relação a sua colocação, acho que é válida sim, cara. Inclusive, era um questionamento aí que todos os candidatos aí que estavam contra o Andrés, contra a situação do Corinthians, estavam falando a respeito de toda essa situação envolvendo o nome dele aí em denúncias e coisas do tipo e etc e tal. Mas até agora nada foi comprovado contra o cara. Eu também sou a favor aí de se levantar tudo, absolutamente tudo, que envolva o nome do Corinthians. Porque indiretamente, por mais que pessoas acabem assinando pelo clube, no final das contas é o clube que acaba pagando. Caiu a ligação do nosso ouvinte. Mas infelizmente, Sombra, só para concluir, com relação aí aos clubes, infelizmente eles acabam pagando, a instituição acaba pagando, muitas vezes aí por atitudes aí, não vou dizer nefastas, porque nem sempre são, mas muitas vezes irresponsáveis de dirigentes. Por mais que tenha vindo essa lei aí falando, agora é o dirigente que vai arcar com prejuízo, agora é o dirigente que vai pagar com os próprios bens, agora é o dirigente que vai quebrar a cara, é porra nenhuma, cara. Com todo respeito, infelizmente no Brasil isso sempre foi errado desde 1500 e continuará sempre errado. Deveria ser, Sombra, cada dirigente que entra no clube e faz aquela dívida que já é grande crescer ainda mais, ele deveria pagar com os próprios bens, porque quando ele vai administrar a própria empresa, ele não toma atitudes aí tão radicais em termos financeiros aí e agressivos com relação a financiamentos e empréstimo bancário, como ele faria, por exemplo, quando ele está na frente de um clube de futebol. Lógico, né, na empresa dele ele não faz isso, mas quando ele está na frente do clube, que ele pega um dinheiro que muitas vezes não tem nem origem, agora parece que estão dando um pouco de origem no dinheiro do futebol. Aí, mas durante muito tempo não houve. Então, cara, é complicado. Mas aí entra mais um fator complicador, que é qual? Você tem que arcar com seus bens. Aí nego vai e elege presidente, por exemplo, não estou dizendo que é o caso de um time em específico. Sim. Pode ser o caso do Brasil inteiro, né? Elege um presidente que não tem bens. E aí, vai arcar com o quê? Tem gente que não tem, de repente não tem mais do que a casa que mora, e às vezes vai saber também se o cara não quer ser presidente justamente para ter mais que a casa onde mora. Entende o que eu tô dizendo? Porque é muito estranho, e vamos supor, né, que o cara tem bens, tem, mas não estão em nome dele. A gente tá cansando de ver coisas aí na política tenebrosas, cara. Então essa coisa de pagar com seus bens, eu acho que seria no melhor dos mundos, naquele mundo ideal, fantástico. Mas a gente tá num planeta, eu não vou dizer que é só no Brasil, mas possivelmente em tanto lugar, que o cara não tem bem, tá em nome de laranja, tá em nome de offshore pra cá, offshore pra lá. O nego não arca, o cara não arca. Não vai, o problema é que a essência do ser humano é muito ruim quando se trata de dinheiro envolvido, entendeu? Então é assim, massageio o cara vota por uma carteirinha, por massagem no ego, por N situações, e não porque aquela pessoa pode ser a competente, a idônea e etc e tal. Verdade. Essa é a minha opinião, cara. E não é só em termos de clube, hein? Eu acho que é questão política. Eu vejo muita gente que fala assim, eu, político, tô fora, não suporto eles. Ah, mas aparece um falando assim, ó, vota em mim, cara, que eu vou cair bem lá. Vai ter um assessor, vai ter assessor. É, ó, de repente pode pintar um negócio. É o primeiro a estar na fila lá pra votar no cara. Ó, põe meu filho aí pra trabalhar aí, me ajuda aí que eu faço campanha. Eu não tô dizendo que todo mundo que critica os políticos é assim. Mas, ó, que deve ter de gente, hein? Porque o ser humano, ele é muito hipócrita. É, é muito hipócrita. Não, houve uma pesquisa até sobre que... Todos nós, aliás, cometemos certas hipocrisias. Não, é que a gente não se policia. O ser humano deu errado, viu, Sombra? Deu errado, deu errado. Quem deu certo foi a Mota. Ó, houve uma pesquisa e deu 70% que se você fosse político, você colocaria alguém da sua família pra trabalhar. 70%. É, então, tá vendo? Eu não conheço a pesquisa. Espero que você tenha razão do que você tá falando. Mota, mas é um absurdo. Mas com relação à família, Sombra, depende. Tem duas óticas aí. Ou você quer formar um cabide de emprego, ou você quer trazer pra próximo de si pessoas que você confie. Eu, se tivesse que colocar dentro de uma empresa, se eu tivesse aí um cargo público, talvez aí alguma coisa do tipo, e eu pudesse optar por pessoas que eu confie, é muito melhor. Porque quando você vai fazer, por exemplo, eu sou me candidato, talvez a vereador, eu vou ter meu gabinete ali, eu vou ter uma equipe que muitas vezes aí o partido vai selecionar pessoas para que trabalhem dentro do meu gabinete, que eu nem gosto. Não, eu sei, mano. Que eu não conheço. Mas então, o político essas não pessoas seriam um conchavo do próprio partido, não seriam talvez do meu agrado. Geralmente é assim, mano, é para ser da secretaria tal, do lugar tal, entendeu? Não basta ser político e ter ser honesto. Tem que parecer ser honesto. E a partir do momento que você chega e põe alguém da família, você tá dando brecha. Não é possível que só existam pessoas confiáveis na família, mano. É isso que eu quero dizer. Você não abre Isso eu concordo. Você não, por exemplo, vou pegar lá, pega um presidente, que nem o Leco. Ah, vou colocar de diretor de futebol o filho. Porque pode, né? Acho que pode, porque o Vinícius Pinotti foi diretor de futebol, porque, por exemplo, um parente do Leco não poderia ser diretor de futebol. É nepotismo, Ou o regimento do clube não permite, não sei. Eu acho que depende do estatuto de cada clube. O estatuto também previa que o diretor de futebol tinha que ter notório saber do assunto. Então, no Corinthians, lá naquela oportunidade lá, o do Alibi pôs a neta pra trabalhar no marketing. Isso vai muito também de regulamento, né? De regimento interno, etc e tal. E foi só um exemplo que eu coloquei aqui, poderia ser com qualquer presidente. Mas, por exemplo, Sombra, se você fosse presidente de São Paulo e tivesse que colocar alguém no cargo lá, você colocaria o Mota ou meu irmão, o Marcão? Você. Disputa, hein? Não, eu não. Entre Mota e Marcão. Não, mas é aí que tá. Eu penso profissionalmente na história. Entendeu? Se eu acho que tem alguém que pode ser diretor de futebol muito bom pro meu time, eu acho que você é um cara mais centrado pra pensar em jogador de futebol do que o Mota e o Marcão. Os dois aqui são um pouco diferentes, é uma linha diferente. Meio talibã, né? É, o Marcão é talibã, o Mota é aquele, meu, ele demite a cada derrota, né? Eu vejo treinador, se o Mota é presidente, o treinador dura duas derrotas. É. Mas, ó, eu vou te falar uma coisa aqui, não tem como demitir. É o decreto de Aleu Oliveira. Aí sim. Agora o decreto de Aleu Oliveira, o decreto mais esperado que o decreto do Temer. Nossa senhora. Porque atrás do trio elétrico só não vai quem tá na frente. Então libera a sua Sapucaí, porque hoje a minha mangueira vai entrar. Porque eu não sou carnavalesco, mas hoje eu vou realizar a sua fantasia. Então pode me chamar de jurado de escola de samba, porque hoje eu vou avaliar a sua comissão de frente. Então vem com o bonde das musas do Carnaval 2018, com Cléo Pires, Juliana Paz, Paola de Oliveira, Sabrina Sato, Jojo Todinho, Dona Encrenca, Cláudio Mota, eu... E ele, Azaia. Muito bom. Boa, Alexandre. O valoroso decreto de Ale Oliveira aqui no Estádio 97. Agora chegou também uma baita hora do programa, né? Você que deseja um carro, que tem família ou gosta de espaço, ouça com atenção o que eu vou dizer aqui. Isso vale pra você, viu, Vieira? Opa! Você já experimentou o Mini Countryman? O Mini Countryman, o Mini o SUV da Mini. Demais, hein? É demais, cara. Ele é prático, ágil, é ótimo pro dia a dia. Encara qualquer parada, anota aí. Tem bancos de couro e os assentos dianteiros têm ajuste elétrico e memória. Porque você, né, Vieira? Caramba. Quando você sai com a Lu, ela é pequenininha, ela bota o banco lá pra frente. Aí a Carol